do ponto do legalzinho, quebrou a cara, pensou que ia entrar o segundo movimento aqui da abertura do Ultra 7, não entrou, né? Tomou no cu. Quem manda? Aqui só rola surpresas. Aqui no podcast do Zé Roberto, o podcast do BK, as coisas não são o que aparentam ser. Na verdade, elas são muito piores. É, meu amigo, a barra tá pesada. As coisas estão caindo e eu não sei o que vai ser de mim nesse futuro. Olá pessoal, aqui quem fala é o Kamen Rider. E apesar desse podcast ter demorado pra sair mais que o livro do meu nome, finalmente está no ar. Bem, falando um pouco do Zé Roberto, ao contrário da maioria aqui, eu não conheci o trabalho dele na Animax, Japan Fury, essas coisas, porque eu olhava na banca aquilo, olhava revista vagabunda, e o próprio depois confirmou que era uma publicação. Ô, oh, merda. Ah, viado, tá me ligando. Peraí. Ah, parece podcast do Zé Roberto isso daqui. Interrompendo pelo celular. Bem, mas voltando. Onde é que eu tava? Minhas caralho. Peraí. Ah, sim. Meu primeiro contato foi com aquela piratinha da Alita Battle Angel. Primeira publicação dele que eu li. Publicação que depois queimaram ele no mercado, né? Engraçado, né? O dono da editora, como é que o cara vai publicar uma coisa sem saber se é pirata ou não, né? Tadinho. Como se Zé Roberto é fera malvado. Mas enfim, depois eu conheci o Passo Coletivo, né? O blog dele. Comecei a trocar uma ideia, tal coisa, coisa e tal. E assim, eu admirava muito o Zé, o jeito dele, Tânia. Colocava o dedo na ferida. Ele trollava geral, mas com conteúdo. E apesar de já ter alguns meses do falecimento dele, pra mim, assim, parece que não caiu ainda a ficha, sabe? Que realmente ele nos deixou, foi lá pra ser a Prana, a Kalan dele. Enfim, Zé. Pô, foi antes do combinado, cara. Pô, tem cada notícia do mercado de quadrinho que dá aquela sensação, aquela vontade, assim. Pá, o que que o Zé Roberto ia dizer dessa merda aí? Maluco. Tem revista aí que virou caso de polícia, Zé. Tu tá perdendo isso, Zé. Chega desse papo furado, vamos para um outro assunto que são os tokusatsu. Para que você não sabe, para você que não sabe, tokusatsu é seriado japonês de ação, né? Os live action japoneses, né? Tá aqui, me pariu. Quando eu trabalhei lá na Reserva Especial, eu peguei para mim um monte desses filmes, né? É Jaspion, é Shinjima, é Metalda. Sabe o que eu fiz com essas fitas? Eu joguei tudo fora, ou então levei no sebo e troquei pro gibi para minhas filhas lerem, né? Porque isto é uma besteira, isto é uma merda. Aí você vê que... Por que que é uma merda? Porque na época era bacaninha nos 80. Era divertido. Ai, que engraçado, que bacaninha. Mas porra, você vai tocar o resto da sua vida com essa merda, cara? Puta que pariu, um troço chato. É pior do que chato. É uma merda, é mal feita, é vagabunda. É o cara pulando. Ah, porra, olha pra tua cara. Já tá com 30 e poucos anos nas costas. Tá vendo seriado de molequinho. Olha bem a... Toma vergonha nessa sua cara, seu filho da puta. Filho da puta. Para de ver desenho de seriado de merdinha de criança. Isso aí no Japão é pra criança bem pequena. 4, 5, 10 anos ali, acabou. É brinquedinho, é bonequinho, é carrinho. Você fica vendo essa merda, cara. Vá viver, filho da puta. Vá fazer alguma coisa dessa sua vida. Joga fora esse lixo, seu desgraçado do cão. Joga fora essa porcaria. Eu tenho minha fitinha do National Kid aqui. Ganhei do meu considerado Silvano. Ah, todos os DVDs do Ultra 7, que eu gosto muito. Só que eu não faço dessa coisa um objetivo de vida. Pergunta pra mim se eu assisti isso aqui. O National Kid eu vi uma vez, a fita tá mofando. O DVD que o Silvano me passou aqui, ele me passou aqui, me passou 12 DVDs. Eu só vi um assim, parei, não vi o resto, não vi nada. Tiver que eu passei para minhas filhas, elas nem se interessam. Passei para meu filho, não tá nem aí, isso é uma bosta. Mas eu faço isso do centro, eu não faço disso o centro da minha vida. Você faz, seu corno. Larga a mão de ser babaca. Vá arrumar alguma coisa pra você fazer da sua vida, seu puto. Isso não leva a nada. Que é isso? Que tem um camarada da sua idade com pelo no peito, pelo no saco, pelo no cu, assistindo seriado de criança? Vai assistir Sailor Moon também, viadinho? Vai dar o rabo, então. Há uma coisa que eu também queria falar. Vamos corrigir uma coisa nessa sua cabeça, que vocês ficam escrevendo errado nesta minha merda de podcast. Rapto é uma coisa, sequestro é outra. Quando você, fulano foi raptado. Rapto, de acordo com o Código Penal brasileiro, é quando você pega uma mulher de bem, tira ela do lugar da casa dela e leva ela embora pra fazer com propósitos libidinosos. Você quer dar uma... Entendeu? Isso é rapto. É com mulher. Sequestro é quando você pega uma pessoa à força e leva ela embora. Não precisa ser necessariamente putaria. Então você não confunda mais essas duas coisas, viu, seu viado? Aqui quem fala é o Magote. Tive conhecimento do BK na internet em 2006, graças ao Balde Jogos. Na época eles divulgavam o blog dele e também ele fazia resenhas pro site, se não me engano. Nessa época eu comecei a frequentar o Pasto Coletivo, que era o blog do BK, onde ele falava o que ninguém falava, né? Que ninguém queria falar, pelo menos. Ou que ninguém tinha coragem de falar. O nome dele não era estranho. Foi aí que eu descobri que ele era o mesmo cara da Animax, né? Porra, aí não larguei mais, cara. Ouvi os podcasts com as histórias dele com o Peixoto e tal, do Cinto, né? História clássica do Cinto. Os outros podcasts também, aquele da viagem no Japão e tal. E fui acompanhando até o fechamento do Pasto Coletivo, daquele outro que ele abriu no WordPress, do Sapo, quando ele entrou no Papo Reto, quando ele fez o Form Spring, quando ele entrou no Clocap também, o lançamento do Mundo Sem Sol, que eu não comprei, me arrependo até, e o lançamento do Mil Nomes. Até aquele dia que ele disse que ia no Anima BC. E eu decidi ir lá, né? Falar com o velho. Só que um problema. Só tem um problema. Eu moro longe pra caralho. Tipo, no cu mesmo, cara. No cu do mundo. E pra chegar até o ABC, meu amigo. É uma viagem fodida. Enfim, depois de 40 dias e 40 noites viajando no deserto, cheguei no tão falado Anima ABC. Anima ABC, Anime ABC, sei lá que porra é essa. Enfim, no meio da multidão, eis que avista uma figura um tanto conhecida. Não sei se vocês jogaram a visual novel do Mil Nomes, mas sabe aquela camisa de dragão? Pois é. Ele tava com aquela camisa. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, e aí, BK? Tá? Falei, quem é você? Tá? Falei, eu sou do fórum, tal, sou o Magote. Falei, que porra de fórum? Você sabe de porra de fórum? Eu tava com uma mala cheia de livro e tal, todo orgulhoso. Uma mala cheia de Mil Nomes e tal. Aí eu falei, BK, vim lá da puta que pariu, mano, só pra te ver aqui, porra. Falei, será o quê? Você quer um livro e tal? Falei, opa, tirou um livro, me deu, assim, fotografou e tudo, tenho guardado aqui, com muito carinho. E a gente ficou lá, cara, andando por aí até a palestra começar. E eu vou falar uma coisa pra vocês, o BK, cara, é só você vendo, porque o cara ele tinha uma energia muito foda, ele era muito extrovertido, ele falava com todo mundo, parava todo mundo, assim, pra tirar foto e tal, toma um livro e tal, pega aí pra você. Tinha uma menininha assim, na casa dos 30 anos, pelo menos. É, fazendo um fanzine. Fanzine fodido. Podre pra caralho. Aí chegou na menina e começou a dar conselho, assim. Ah, não, você tem que criar personagens e tal. Você tem que divulgar bastante e tal, fazer tal e coisa. Dei um livro pra ela e tal. Ah, muito obrigado e tal. Depois disso, o Fabiano também chegou do fórum. O Agronópolis, do fórum também tava lá e tal. E depois que a palestra terminou, cara, tipo, o povo juntou no BK. Tipo, as menininhas e tal, que fazia fanzine e tal, os moleque babão fazendo mangá e tal. Juntou no BK, começou a fazer pergunta e tal. Porra, todo mundo gostou, cara. Sabe, foi bem legal estar ali naquele dia. Aquele dia foi bem legal mesmo, foi muito especial. Depois disso, acho que teve o lançamento do livro na Saraiva, que eu não fui. Acho que eu tô adiando, né? Vamos falar disso logo. Quando o BK ficou doente, ele sumiu do Farm Spring, eu comecei a entrar como todo mundo, assim, pra ver alguma novidade do cara. Acho que a gente nunca espera esse tipo de coisa. E no dia que eu vi isso no fórum, que realmente o BK tinha falecido, que ele tinha morrido, acho que demorou um pouco, assim, pra cair a ficha. Eu me afastei um pouco do PC, sentei ali, fiquei pensando um pouco. Acho que demora pra você perceber que realmente é verdade. A gente espera, assim, a gente sempre brinca, sempre zoa, mas esperar isso de verdade, assim, acho que nunca. Mas pra quem acompanhou, assim, o BK, pra quem teve contato com ele, pra quem brincou com ele no Farm Spring, ou seja lá onde for, a gente sabe que se ele foi, cara, ele realizou o que ele quis, aquilo que ele conseguiu dentro do possível, apesar de todo mundo limar ele de tudo, ele foi e fez sem precisar de ninguém. E tá aí o que ele fez, o que ele deixou pra gente. Tem tanta coisa legal que ele fez, podcast, os dois livros, todos os textos, os blogs, as revistas. E eu tenho certeza que ele não vai ser esquecido nunca. Ele veio, deixou sua mensagem, fez suas coisas, tá aqui, cara, pra quem quiser ver. Agora resta pra gente, infelizmente, seguir nossa vida e sempre lembrar dele da melhor forma possível. Pra terminar, eu só queria deixar meu abraço à família do BK, não, as duas filhas, o filho e a esposa deles, caso estiverem ouvindo isso aqui. E acho que não tem melhor forma de terminar que é o clássico, né? Chupa gorda, beleza? Valeu. Mas essa mulher adorava o Peixoto. Puta, já é difícil alguém gostar daquele camarada, né? A mulher já puxou um porrete por ele, que é dado na boa. E ela dava pra ele. Só que o problema do Peixoto é que ele tinha fimose. Um dos problemas é uma fimose imensa. É 90% de pele e o resto era um pintinho ridículo. Ai, cacete, ele tinha uma fimose. Pra comer a xereca dela, tudo bem, tá meio aberta já, né? Só, pô, tudo bem. Só que pra ela, a mulher... Olha aí, negado, tô dizendo isso que foi o que me contaram, viu? Eu não sei de nada, tô passando o peixe como me contaram. A mulher, e quem me contou foi um grande amigo dele que tava lá no meio, que curtia todos os negócios. Mas eu vou dizer quem é daqui a pouquinho. O camarada virou pra mim e me contou tudo isso. Mas, por exemplo, ela queria o negócio da senhora dar o cu. Ela gostava de levar na boleia, né? O negócio dela era levar na boleia, né? De pilar um patê, empurrar um pouco de bosta ao contrário. O negócio dela era dar o cu. Ela queria mesmo dar o cu. O negócio dela era levar no cu, meu amigo. Só que o Peixoto não podia comer o cu dela. Porque primeiro ele não gostava de comer cu. O negócio dele, não, é evangélico, não. O cu é... Não gostava. Mas o principal problema era a fimose do bigolim dele. Quando ele começava a enfiar... A fimose estrangulava o pau dele e não rolava, né? Não tinha jeito. Aí o que acontece? Olha como ele é louco. fofoqueira. E ele aprende com os próprios erros, né? Essa é a coisa fantástica. Ele chegou no carinha. O carinha que deu casa pra ele morar, o quartinho, chegou pra esse cara, acho que o nome dele é Marcos, uma coisa assim. Chegou pra ele e começou a perguntar: porra, como é que eu faço pra comer o cudacil? O cara virou pra ele e falou: porra, Peixoto, você não vai comer ela na minha casa, primeiro que eu gostava dela. Eu queria namorar com ela, você não vai comer ela na minha casa. Você para com isso. Come no hotelzinho, come na casa dela, que a Sil mora em Jundiaí, né? Come loma na minha casa. Ah, não, porra, tem um pouco de dignidade, né? E o cara já tava com raiva do Peixoto por isso, né? Porque o Peixoto tava comendo a mina que ele gostava. Aí o Peixoto, muito burro, naquela inteligência capadócia dele, chegou pra esse Marcos, né? Falou: porra, a Sil quer dar o cu pra mim, ela gosta de dar o cu pra mim, como é que eu faço pra comer cu? Eu não sei, Nani, eu não sei como é que faz pra comer cu, eu não sei. O cara olhou bem pra cara dele e falou: mas esse é um otário mesmo, né? Puta que pariu, esse nasceu de quatro, né? Uma besta. Aí o cara falou: não, pelo menos você faz assim, com KY, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, beleza. Aí esse Marcos olhou bem, ele correu pro pessoal lá da Orcad, da Abrademe não. Pro pessoal lá da Animecom, pra turminha aqui, né? Todo mundo fãzinho de anime chegou. Olha, ele que espalhou. Peixoto quer comer o cu da Sil, mas ele não sabe como a Sil gosta de. Aí ele começou a malhar tanto o Peixoto quanto a Sil, né? Junto à molecada. A molecada fez a festa, né? Isso virou assunto por meses. Aí um dia, uma das meninas, amiguinha da Sil, né? Pra poder puxar o saco dela, chegou: olha, Peixoto contou isso pro fulano, e fulano contou pra todo mundo. A Sil chegou no Peixoto, catou ele pelos cularinhos, chacoalhou: como é que você fala nossa intimidade pros outros assim, filho da puta? Eu te amo tanto, fiz tanto por você e você conta nossas intimidades pros outros. Ele: mas não, eu não fiz isso não. É que o Peixoto não sabe mentir. Você olha na cara dele, você vê que ele não sabe mentir. Não fui eu. Não fui eu. Nani. A mulher deu um esporro nele e não deu outra, largou do cara. E aí, gente, eu sou o Bruno, aí no fórum sou conhecido como Chimpa. Infelizmente, é com muita tristeza que eu participo desse ClockCast aqui do ClockUp, mas eu gostaria de começar falando sobre como eu conheci o trabalho do Zé Roberto, né? Eu sou daquela geração, né, como muitos aí do fórum, que comprava Japan Fury. Eu comprava desde as piores, tipo Heróis do Futuro, até Herói Gold, aquelas coisas todas. Mas o que me chamava atenção na Japan Fury, ao contrário das outras, é que ela tinha, pelo menos os textos do Zé Roberto, tinham, além de serem engraçados, né, tinham aquela crítica, aquela... O que eu sentia também muita falta nessas outras revistas. Porque a Heróis do Futuro também era basicamente, se você for analisar bem, eram revistas de resenhas, né? Então, mas eu era pequeno, né? Nem me tocava nisso. Mas eu sabia que na Japan Fury tinha um diferencial que também não sabia explicar muito bem. O legal é que eu ria muito pelo menos as matérias do Zé Roberto, eu ria muito, nossa. Ele criticava de um modo engraçado. Tá bom, aí passaram anos, a Japan Fury virou Animax, né? Eu também comprei Animax durante um tempo. E aí eu parei de comprar, né? E eu só fui reencontrar a pessoa do Zé Roberto no blog dele, Zé Roberto Press. Aí eu me dei conta de que aquele Zé Roberto era o Zé Roberto da Japan Fury, da Animax. Aí eu cheguei a trocar umas ideias. Eu sempre era mais espectador dos blogs dele do que falava muito, né? Às vezes eu falava, às vezes eu fazia umas brincadeirazinhas, eu fiz lá a abertura lá da TVBK rapidinho. Mas foi isso, às vezes eu fazia muitas perguntas pra ele no Form Spring, essas coisas. Mas eu fico muito feliz de ter reencontrado na internet o Zé Roberto, porque eu aprendi muito com os podcasts dele, que eu, eu passei a ouvir. Eu agradeço porque ele me abriu muitos olhos para muitas coisas, das coisas que ele achava erradas, e a gente refletia, isso que era legal. Coisas da vida também, né? Pensamentos sobre a vida. E é muito triste, cara, isso tudo que aconteceu. Porque a gente não acredita no primeiro momento, a gente pensa, porra, ah, é o Zé que tá trolando a gente aí, tomara que ele apareça, mas infelizmente é. Eu fico triste porque eu comprei o Mil Nomes, eu li o Mil Nomes, eu gostei muito do que eu li, eu tava ansioso especialmente pela Morgana e por outros trabalhos, né, do Zé futuros, mas eu acho que o melhor de tudo é que, diferente de muitos artistas, ele compartilhava os conhecimentos dele com a gente, né, com o público dele. E eu nunca vou esquecer dos podcasts dele de criação de personagens, os podcasts mais técnicos assim. Também não vou esquecer os podcasts de brincadeira, de sacanagem, ele contando as sagas da gorda, do catarro, né? Que a gente ria pra caramba e a gente torcia por ele, que a gente sabia que ele, esse sim, trabalhava pensando no público, né, em agradar o público, mas sem ser idiota. Eu fico muito feliz de, nessas andanças pela internet, ter reencontrado o Zé Roberto e ter pelo menos vivido esse tempo e ter absorvido muito dos ensinamentos dele. Me ajudaram bastante. Bem, eu fico triste também por a gente não ter ele mais aqui, né, para tocar os projetos, mas eu espero que a dona Márcia lá toque os projetos do Zé para frente, junto com os amigos dele. E eu espero que a gente não fique privado das histórias do Zé, né, dos personagens. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade de gravar um depoimento em áudio para esse podcast especial. Obrigado, seu Raider aí, todo mundo do fórum. Eu gostaria também de deixar meus sentimentos para a família do Zé, para dona Márcia, especialmente para os filhos dele, que é um momento muito difícil, mas pô, a gente supera esses momentos difíceis. Vocês fiquem orgulhosos que o pai de vocês ajudou muita gente indiretamente, e diretamente também, né, na vida dele, indiretamente aqui na internet, né, inspirando muitas pessoas e dando lições, né, que muita gente que já tá no topo não faz questão de dar. Bem, é isso, gente. Obrigado por tudo, Zé, onde você estiver. Obrigado pelas dicas. E chupa, gorda! Valeu, Zé. Obrigado. e turminha alucinada, cambada de vagabundo que acessa a internet pra fazer pirombas. Quanto tempo, hein, turminha? Deixa eu subir um pouquinho, peraí. Mas esse som é muito legal, eu gosto muito desse som. Oi, turminha, quanto tempo, hein? O velho BK esteve meio enrolado com as coisas do dia a dia. Com as coisas da vida. Olha que só essa parte é legal, ó. Eu gosto muito dessa musiquinha, viu? Essa musiquinha é muito legalzinha. Não me pergunte quem é, quem toca, quem faz, quem não faça a menor ideia. Isso aí eu roubei de alguma musiquinha, de algum joguinho japonês em Flash, uma dessas tranqueiradas aí. Mas é um balanço muito legal. É o BK, o seu velho considerado aqui no pedaço, esteve meio enrolado nesses dias, sempre correndo atrás dos trocadinhos e fazendo a observação diária do dia a dia desta imensa porcaria chamada Brasil. O assunto de hoje, para voltarmos à nossa vaca fria, vaca molhada e a vaca gada de sempre, é uns toques para você ficar esperto com relação a certas coisas que rolam por aí, seu corninho. O velho BK sempre traz muitos pensamentos e coisas interessantes para você. Agora, pera, deixa eu botar o som de novo, vai. Não vou botar não, que eu não sei mexer nessa porra desse programa não. De repente eu faço cagada aqui. Mas, pera aí. Não, chega, para de mexer nos controles aí, Zé, para de mexer, vamos papear com a negada, que a negada tá querendo falar. Não, quem tá querendo falar sou eu, a negada tá querendo ouvir, e orça muito, neguinho, orça muito, que a véia preta aqui, a preta véia aqui tem muito a lhe dizer. Vamos começar com uma coisa bem interessante. Tira aí o BG, não, tá acabando, mas tá bonito, não, tira o BG, pronto, tirou o BG. Ele vem lá no cozinho, ele que se vire, né? Problema dele, e vamos pra que interessa, né? Turminha, é o seguinte, existe um assunto aqui que eu trouxe pra você pensar um bocadinho no dia a dia, né? Você já viu várias propagandas naquela televisão da sua casa, né? Aquela bosta daquela Telefunken vagabunda, preta e branca, ordinária. Pra pecar, você tem que colocar bombril na ponta da antena, aquela merda que você tem no meio da sala, né? Muito bem, sabe o que acontece? Quando você tá vendo aquelas propagandas de carros, de venda de apartamentos, ou mesmo quando você ouve um comercial no rádio, se você prestar atenção, a ideia dos camaradas é a de... não é vender o produto, né? Eles não vão chegar e falar para você, olha, esse produto é isso, ele faz assim. Vamos dar um exemplo. Aqui na minha mão eu tenho um MP3 player que eu comprei para minha filha de 8 anos, que se eu não comprasse ela me arrumava um escândalo ou roubava o meu, porque eu não sei qual dos dois era pior. MP3 de 1 GB, paguei R$35 lá nos manos e tal. Simplesinho. Como é que eu vou vender isso para você? Eu vou chegar e vou falar, tipo assim, o Mercado Livre. Este é um MP3 player de 1 GB, capacidade de armazenamento, que pode fazer você ouvir até 36 milhões de músicas. Não, ninguém vai chegar a essa coisa. A propaganda, ela não trabalha desse jeito gélido, né? Ela passa o quê? Emoção. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, neguinho. Ela passa pra você, ela te vende um esquema de emoção. Ela vai te captar a bagaça, vai te captar o interesse, vai chamar a sua atenção por uma série de equipamentos, de apelações, né, de coisas apelativas, mas a principal dela é a emoção. Claro que o sexo também funciona, né? Você vê aquelas propagandas de cerveja, principalmente, né, que eles botam lá as bucetundas, né, aquele bando de vagabunda. É pra beber ou pra comer? Você nem sabe se... Você vê a propaganda, você nem sabe se é pra beber a cerveja ou pra comer a vagabunda, né? Mas é que a propaganda, ela tenta puxar você pelo lado emocional. E o principal da propaganda, a arma principal da propaganda, é te vender um conceito de liberdade, que você vai ser livre comprando aquele produto. Isso vem da do pessoal, já vem há muito tempo, mas quem usava muito isso era o cigarro, né? Lembra do Marlboro? O homem de Marlboro, o cowboy livre, solitário, tão problemático, mas meio gay, mas lá morando no meio do mato, no meio da... Como é que era? Era um deserto aquele lá que aparecia o cara, né? Lá no meio do cara do caralho, com o seu cavalo, que aí dava o cu pro cavalo, e um botando um charutão na boca, que era um cigarro. Aí você vê que isso passa, a propaganda passa uma ideia de felicidade, de você é um cara especial se você fumar Marlboro, né? Aí já te dá aquela emoção. Beleza. Coca-Cola. O Papai Noel da Coca-Cola, trazendo presente. É que o Papai Noel foi criado pela Coca-Cola, viu, idiota? Não vai achando que havia antes, não. Quem criou foi a Coca-Cola. E isso, para um publicitário, é a glória, né? Porque você transcendeu a propaganda, você alcançou a cultura popular e você ficou marcado para sempre no imaginário popular, né? Em desenhos animados, em filmes, em seriados, em toda a parte. Você, toda vez que você olhar para o Papai Noel, você vai lembrar da Coca-Cola, porque é dela, o Papai Noel é da Coca-Cola. Mas isso é tão forte que outros países já pegaram, já transcendeu a propaganda, né? Que nem o Mickey, né? Mas voltando à Coca-Cola, a Coca-Cola vende o quê? Uma emoção também, né? Eles vendem com o Papai Noel o sentido de presentes, de amizade, de carinho, de uma época melhor. Aí você fala, o que a porra de um refrigerante tem com isso, né? Eu gosto de Coca-Cola, porra, adoro Coca-Cola. A molecada aqui em casa também adora, a patroa adora, meu filho adora, as meninas adoram. Todo mundo gosta de Coca-Cola porque é gostoso. Eu prefiro Coca-Cola à cerveja, né? Eu não gosto muito de cerveja, bebo, não tem problema. Mas eu prefiro Coca-Cola porque é gostoso. Não precisavam apelar para esse jeito, mas o que acontece é que os caras querem vender mais do que se pode imaginar. Eles querem ficar para sempre na sua cabeça. E esse é o objetivo da propaganda. Ficar para sempre na sua cabeça através da emoção. Você está me entendendo? Você está me acompanhando até aqui, né? Agora veja que interessante. A partir do momento que você passeia pela televisão, todos os canais, acho que em todos eles, né? Tirando até mesmo as propagandas institucionais, as narrativas malucas que tem por aí, sempre rola algum tipo de emoção. Venha conhecer e veja que não sei o quê, e peraí, isso é tão velho quanto o mundo. Só que agora, depois de tantos e tantos anos de estudo, pesquisa, a propaganda ensinou as emissoras como você trabalhar para cooptar a mente da audiência. Claro que isso, bem, não estou te falando, não é absolutamente nada de novo, você sabe disso. Mas agora a coisa ficou num nível perigoso. E eu vou te dizer o porquê que eu acho que ficou perigoso, né? Quando você pega o gibi do Batman, você está lidando ali com um personagem misterioso, que tal, que é um investigador, que é um policial, civil. Não é policial, né? Mas ele investiga as coisas, né? É um detetive, o bentivi do caralho, ele investiga as coisas, de descrendo, mas ele é um cara meio bandidão, meio estranho, e a gente se identifica com ele, né? Também pela emoção. Você ouve uma música, vamos pegar Sultans of Swing, ao vivo, do Dire Straits. Porra, não tem quem não curta aqui. Se o cara dizer que não curte aquela música ao vivo, ela de estúdio, a versão de estúdio é fraquinha, mas ao vivo é do caralho, né? Porque ela puxa também você pela emoção. Só que as emissoras de televisão, eles desenvolveram um grau de compreensão desse aprisionamento, dessa captura de você pela emoção, que chegou a um nível perigoso, muito perigoso, negada, perigoso pra caramba. Eu te explico por quê. Na semana passada nós tivemos aquele caso, semana passada, porque estamos agora no dia 1º de abril, estou gravando este programa no dia 1º de abril, que não é mentira não, hoje não tem cascata aqui não, viu, seu safado bobão. Na semana passada nós tivemos aquele caso da empresária de Goiânia que prendeu a menina e torturou, e bereré, e bereré, e bereré, e bereré. Você já viu isso pra caramba, né? É interessante. Todos os canais, todas as emissoras abertas abordaram o assunto. Ah, porque é notícia, é notícia, é notícia, é notícia, é notícia. Não é bem isso. Não é notícia. É oportunismo. Para as emissoras de TV, o que te interessa, como na propaganda, é te captar pela emoção. É te enfiar alguma coisa na sua atenção, né? E mexer com a tua cabeça para você ficar lá feito bobo. A MTV faz isso com seus clipes. É, aquele canal de videogame horroroso do filho do Lula, né? O Lulinha, também pega cenas de emoção de games e monta clipes vagabundos, ordinários, umas montagens fajutona. Mas funciona, dá um pouquinho de audiência, dá uma coisinha de audiência, mas tá indo, né? Você pega as propagandas da Tim, da Oi, da Claro, Seja Mais Você, a Liberdade de Escolha, e beleré, beleré, todos eles te empurram algum tipo de emoção, algum tipo de identidade pela propaganda. Só que as emissoras de TV, elas abaixam o nível, porque elas querem faturar cada vez mais, não só grana, você não pense que é dinheiro. Não pense que o pessoal das emissoras querem mexer só com grana, não é isso. Eles querem a sua atenção em primeiro lugar e depois a sua subserviência. Que você fique aprisionado assistindo TV, não só consumindo o que eles querem, mas se dependessem deles, eles enfiavam a emissora de TV na tua mente, para você ficar vendo televisão o tempo todo, para você ver Chaves o tempo todo, para você ver Fausto Silva o tempo todo, para você ver o Datena o tempo todo. Por quê? Para você ser um prisioneiro, meu amigo, para você ser um aprisionado. De vez em quando a Globo quebra um galho, lê um livrinho aqui, faz uma... Ah, livro é bom, tem os canais de não sei o que, pereré, pereré, o Futura, da Fundação Roberto Marinho. Mas como é que você vai acreditar num sistema desse, que é fundamentado no teu aprisionamento, cujo interesse é te aprisionar? É, eles te empurram uma série de coisas estranhas, mas deixa eu... Então, peraí, tô me desviando. Vamos voltar ao ponto que eu queria falar. Você vê que eu me desvio, que é uma maneira incrível, né? Eu me desvio facilmente. Vamos pegar de novo esse esquema aí da empresária que torturou a menina lá e não sei o que, não sei o que. Olha, em primeiro lugar, você precisa ter em mente que há uma má intenção da emissora em mostrar esse tipo de informação. A má intenção, que é travestida de democracia, de não sei o que, tem uma má intenção que ela vai te dar uma pancada emocional. E com as coisas que acontecem nesse país, com tortura de criança, prostituição infantil, tráfico de drogas, acidente de carro, tudo isso é prato cheio para esses camaradas. Eles vão estar sempre te empurrando emoção. Ah, mas tem um lado que eles são democráticos, que eles são... Não é nada disso. Democráticos seriam se eles mostrassem o outro lado da questão. E isso jamais acontece. Lembra daquele caso da escola base aqui de São Paulo, em que acusaram as crianças de terem sido estupradas lá dentro, que não sei o quê, e pereré, veio o advogado, o delegado que falou um monte, o pessoal foi lá, botou fogo na escola, e que era a escola era de crianças, era controlada por um casal de velhinhos. Arrebentaram a vida desse casal, arrebentaram, escangalharam. A última vez que eu vi o velhinho, estava vendo, ele estava com uma máquina de xerox, estava vivendo de xerox, ele perdeu tudo que ele tinha, para que finalmente fosse esclarecido que não aconteceu nada. As manchas nos cozinhos das crianças era brotoeja. Vê se rolou alguma indenização das emissoras. Nenhuma emissora deu um tostão, porra, desculpa. Nenhuma emissora falou, por favor, me desculpe, cometemos um erro, está aqui uma grana, uma indenização. Não rola. Não rola, meu amigo, não rola por quê? Porque a mídia está acima do bem e do mal. O que está acontecendo com o caso dessa empresária que rolou semana passada de torturar a menina, não sei o que, ela mostra os dedos. Estivéssemos numa democracia, num país sério, os meios de comunicação não estariam sob controle. Eles estariam sob a égide do bom senso. Não cabe a uma emissora de TV julgar. Não cabe. Para isso existem os quadros dos editoriais da emissora, tem lá os comentaristas, é ali. Mas só que os fatos são mostrados de maneira distorcida. distorcida porque você pegou lá uns policiais que entraram na casa filmando a menina de pendurada lá, tirando a mordaça dela e cortando as cordas que a aprisionaram e dando comida para ela. Isso é sensacionalismo barato. Condenável. Extremamente condenável, porque você já está imputando uma culpabilidade antes do processo penal. Eu também não sou muito a favor do Estado, porque eu sou meio anarquista, mas se você tem o Estado para isso, a emissora de TV, quando divulga esse tipo de coisa, ela está trazendo para si a condenação dos envolvidos e fazendo você ir para cima. Você fazer um linchamento. Você veja lá, a empresária foi presa, a empregada dela foi presa, tiveram que mantê-las isoladas, porque as presas querem matá-las, existem pessoas querendo linchá-las, aquele não sei o que, aquela emoção. É uma condenação prévia negada, antes do julgamento. Ah, mas o filme não sei o que, mostrou ela lá, ela torturou. Eu já percebi que essa menina que passou por tudo aquilo, ela já começou a mentir, né? Porque eu vi um depoimento dela, né, que ela dizia, não, a mulher me fez beber xixi de cachorro e comer cocô de cachorro. Mas por que você não falou isso para delegada? Eu esqueci. Aí você já vê que ela já começou a mentir. Se ela já mentiu ali, o que garante que muita coisa do que aconteceu não é mentira também? Né? Que ela se faz de coitada. Olha, é para isso que tem o processo criminal, tem o processo judicial, né? Para isso que tem um processo. Mas aí que está, eu vou pegar a emissora mais canalha de todas, a Record. A Record, a semana passada, quando foi divulgada essa situação, ela ficou o dia inteiro falando sobre isso. A partir das 9, 10 da manhã até o Jornal da Record, inclusive no próprio Jornal da Record, tirando as programações, né, em que fala de culinária, esses negócios, eles malharam direto e reto essa situação. Você acha que eles não têm um assunto para mostrar? Tem. Você acha que não tem outra coisa para mostrar? Tem. Não tem outro? Tem tudo, mas por que eles fazem isso? A Record é muito viva, a Record é muito esperta. O diretor de programação da Record, um evangélico, ele é muito vivo. Você não é evangélico, é da turma. Ele é muito vivo porque ele está pegando e toda a programação é criada para te vender uma ideia de desespero. E você nem precisa fazer muito esforço, é só pegar o dia a dia do Brasil, né? Né? É só pegar qualquer coisinha aí, pega, mas eles pegaram esse caso aí para exemplificar. Semana passada foi essa da criança torturada, desse que... aí depois veio o que? A dengue. Né? Depois veio a dengue. Agora tá vindo agora a criança que jogaram pela janela. E bereré. Você percebe, isso tudo é orquestrado, é armado, é bonitinho, é pensado e por toda a programação. Mas por que isso? Por que isso acontece, Zé Roberto? Por um motivo. Chega na virada da noite, eles põem aquele programa Fala Que Eu Te Escuto. Não sei se passa aí na tua cidade ou no teu estado, não interessa, mas aqui em São Paulo passa. O Fala Que Eu Te Escuto já está mais ou menos também há uma semana falando do mesmo assunto. Mostrando as mesmas cenas. Pai, filhos que saem do controle dos pais. A venda de drogas. E fala, e faz o pessoal falar. Aí na virada da próxima programação, entra o quê? O Edir Macedo. Vendendo Jesus, vendendo aquela conversa dele toda, né? Vendendo ele, vendendo uma paz que só ele pode oferecer. É diferente da Globo? Não, não é. É diferente de uma Bandeirantes? Não, não é. É diferente de uma Rede TV? Não, não é, porque a Globo é católica. De vez em quando enfia um Padre Marcelo lá no meio, só que a Globo quer mais dinheiro. A Globo já manda em tudo, ela quer mais dinheiro. É grana, beleza. O Edir Macedo também quer grana, mas quer você de joelhos. Ele apenas potencializou o que existe já na propaganda, que é pegar você pela emoção, neguinho. É, meu camarada, isso é muito pensado, isso é muito armado, isso é muito trabalhado. Você não pense que é aleatório, não pense que é democrático, não pense que é justo, não pense que é honesto. Isso é uma sujeira. É uma sujeirada e que você faz parte. À medida em que você assiste essa programação, à medida em que você compra o produto que eles anunciam, à medida que você mantém os seus olhos da sua família e dos seus amigos em cima disso, nada escapa dessa armadilha emocional. Nada escapa dessa conversa mole. Em AM também, nos rádios. O rádio, então, é tudo horrível. Você já ouviu AM? Como é que tá? Tirando os canais de notícia, né, os emissoras de notícia CBN, mas você vê a Bandeirantes, tem lá o Jornal da Tosse, que é aqueles velhinhos, né, que tem lá os apresentadores malhando e não sei o que, xingando e brigando. Mas você vai em outras emissoras, a Jovem Pan é mais maneirinha, né, só a notícia, mas tem aquela musiquinha para ficar malhando na tua cabeça, ou então o pulo do gato, aquele miau horrível, né. Tudo isso é pensado. E, claro, as emissoras evangélicas que te vendem nesse momento de crise, de desespero que a mídia cria, a salvação fácil. A salvação através de Jesus, um ser imaginário que não existiu, que não há prova de sua existência, que não tem nada. Mas e aí? E aí? Não interessa, não tem ninguém. É ilegal o que eles fazem. Tem uma programação 100% evangélica, isso é legal. Para a legislação, você tem que ter uma porcentagem de programação. Não tem. Não tem nada, nada, nada. Ah, tem aquela Rádio Mundial, né? Acreditando na Vida, que vendem aqueles programas vagabundos de numerologia, de mentalização, Feng Shui, quanta picaretagem, horóscopo. Quanta mentira, Umbanda, tudo mentira, tudo xaveco, que inunda vendendo falsas esperanças para um povo já ignorante, já imbecilizado. Quando foi a última vez que você leu um livro, cara? Quando foi a última vez que você parou para pensar por si mesmo? Mudaram a camisa lá do Corinthians, já ficou alucinado. Você já é levado pela conversa, o Flamengo ganha, o Flamengo perde. E a armação, você sabe que a armação lá no fundo tem uma coisinha gritando, você sabe que é mentira. Só que você não ouve. A função desses caras é te enganar. Mas eles só enganam, eles só vendem esse esquema do bilhete premiado se você for permeável à lorota deles. Sempre tem alguém comprando esse caindo no golpe do bilhete premiado. Por que isso acontece? Porque as pessoas permanecem num estado de ignorância. E como é que você se fica nesse estado de ignorância? É muito simples, meu amiguinho. A escola é uma merda. Eu vejo a minha filha e o meu filho que vão para a escola. Meu filho estuda no colégio do estado. Pobre menino. E a minha filha no colégio da prefeitura. O Kassab, prefeito aqui de São Paulo, deu roupa, dá leite, material escolar. Belezinha, mas você vai ver um nível da professora. A lição que ela passa é um absurdo. A mulher é uma ignorante. E não é só ela, não. As demais professoras, tem algumas que são esforçadas. Mas você não vê professor. Porque professora, ela, é para elas ficarem lá. O maridão trabalha sério. Ela quebra um galho. Na prefeitura também, quando eu trabalhava como funcionário público, era assim. Um monte de mulher. Porque o homem vai trabalhar no lugar certo, vai trabalhar nessa merda. Claro que isso tá mudando agora, porque os homens estão voltando, tá vendo que, porra, o mercado tá uma merda, você é funcionário público, né? Opa, como não? Mas você vê que é só mulher que vai ser funcionária pública, porque o maridão vai trabalhar num lugar sério, né? Isso aí é trabalho de desqualificado. E nessa somatória de coisas, você vai tendo o quê? As emissoras te enganando cada vez mais, mentindo cada vez mais, te enrolando cada vez mais. E você tem um amortecedor para isso? Não, você não tem, porque você não tem cultura, você não tem formação. Qual foi o último livro que você leu? Nenhum. Ah, mas o livro é caro, o livro é não sei o quê, o livro é aquilo. Não que o livro, eu também não concordo muito com a ideia de que o livro seja o grande salvador do coração humano. Não, eu acho que não. Eu não creio nisso não, eu acho que é o pensamento e a filosofia de cada um é que pode libertar a pessoa. Você só pode também ser libertado se um camarada vir até você e te dar um toque. Porque quando você começa a pensar que um eletrodoméstico, que é a televisão que está aqui do meu lado, isso está coordenando sua vida, isso, uma coisa. Você já parou? Olha o absurdo que é isso, carinha. Milhões e milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas acreditando num eletrodoméstico. Você vê que absurdo? Você acredita aí no controle remoto? Você acredita num fone de ouvido, num sapato, num relógio, num liquidificador? São máquinas. Elas não são a verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que o seu coração diz que é. Mas quando você tem um eletrodoméstico desse, em que vai te impor uma verdade, essa passa a ser uma verdade superior, uma falsa, né? Emulada. Mas não é a verdade. Mas como eles te dizem que é, você passa a acreditar. É por isso que as religiões explodem no Brasil, né? Você vê, cada mês tem uma religião nova aparecendo, você ouve rádio pirata, tudo de evangélico, né? Porque os evangélicos, eles são fáceis, eles já pegam uma bíblia qualquer, já vem, já te enfia um monte de cascata. Afinal, se essa merda tá funcionando com o catolicismo e com as outras... Porra, por que não vai funcionar pro camaradinho ali? Né? Tá ali, tá na mão, isso aí é o grande estelionato, né? É a grande cascata. E vai te enfiando ali, vai te enfiando. Eles sempre precisam de um livro, né? Sempre precisa de um segredo. O segredo, aquele livro, o segredo, deu uma bicada. Aquilo lá nada mais é que Deus, né? Só que você tira Deus e põe uma ideia. É a mesma merda. Você só vai conseguir, se você pensar positivo. Claro que não vai mudar nada. Você precisa ter uma... Na minha concepção, você precisa ter razão e emoção. Elas andam lado a lado, Disney, né? O Walt Disney já falava isso. Tem que ter razão e emoção. Freud falava isso também. Razão e emoção. Quando você tem a razão bem equilibrada e a emoção a serviço da razão, você é um ser humano perfeito. Ou buscando a perfeição que seja, né? Vamos ser menos exagerados, né? Mas agora, quando você tem a sua emoção controlada pela mídia, te empurrando, estamos morrendo de fome, morrendo de fome, morrendo de fome. A guerra está chegando, a guerra do Irã-Iraque. Ai, ai meu Deus, olha o que essa mulher fez com essa menina. Ai, tu quebrou os dedinhos, olha o dedinho dela, meu Deus. Ai, o mundo vai acabar, por que está acontecendo isso? Ah, tudo isso é para exacerbar a sua emoção e acabar com a tua razão. E a razão você constrói através da leitura, do pensamento, da meditação, da filosofia, né? É ela que deveria te controlar mais do que a emoção. Não que a emoção deve ser descartada, senão você vira um vulcano, né? Você põe ela uma ao lado da outra, em harmonia, as duas trabalhando por um bem comum. O seu ou da comunidade não interessa, mas não. A nossa emoção negada fica distorcida, fica virada do avesso. Isso é um perigo. Porque quem está te induzindo a isso não está te libertando. Ele não é seu amigo. Ele não é seu colega. Ele não está nem te vendendo diversão. Né? Ele não está te vendendo diversão nenhuma. Ele quer te cooptar. Ele quer te arrancar coisas. E quer te manter num lugar na plateia dos desesperados. É como se você fosse transformado num viciado. Porque essa merda vicia. Essa merda vicia de tal maneira que você não sai mais disso. Agora pensa bem, todo um país não tem leitura, tem um sistema escolar vagabundo, que já vem há mais de 30, 40 anos podre. O que que isso favorece? Favorece o que? O controle de todo o país por políticos igualmente corruptos. Olha o Lula. Olha o cara, um corrupto até o rabo. Mas com altíssimos níveis de popularidade, querendo até colocar aquela incompetente da Dilma Rousseff para ser a sucessora dele, né? É o que os caras estão dizendo. Porra, até quando? Ele faz o que ele acha melhor. Ah, é, porque tá podendo, o Brasil me apoia, companheiro, o Brasil me apoia. Olha o que nível nós estamos chegando. Nós vamos manter no poder esses camaradas, esses incompetentes, ao mesmo tempo que nós somos assaltados oficialmente por impostos absurdos, impostos escrachantes, sórdidos. Os bancos roubando cada vez mais. Um amigo meu, ele trabalhava com aquele limite na conta, né? Um limite a mais, né? Aquele crédito automático que fica ali, trabalhava com isso. Por ele não ter pago uma parcela do cartão de crédito, o banco arrancou esse limite, ele ficou sem dinheiro para comer. Que ele botava o saláriozinho dele ali, ele trabalhava com isso, porque o banco começa assim, te dá um pouquinho. Aí você... gostoso. Aí te dá mais um pouquinho. Mais gostoso. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ele te vicia do mesmo sistema que os traficantes de droga. Ora, como é que você pode pensar na credibilidade de uma instituição financeira que arranca dinheiro de um trabalhador, né? Que mente, que cobra taxas absurdas. Ah, mas eles estão lá para ganhar. Você veja que até o teu pensamento está torto. Você não está pensando na comunidade, você não está pensando no país, nem em você. Tá dando valia aos camaradas. Porque isso já foi sendo plantado com a lei de Gerson, né? Daquele cigarro Vila Rica, o negócio é levar vantagem em tudo, certo? Cada um levando a sua vantagem, só que quando você tem um país que todo mundo leva vantagem, você que é pequeno se fode. Porque para você levar vantagem, alguém precisa se prejudicar. Por que então todo mundo não pode levar vantagem por igual? Ganhando pouco, mas para todo mundo, como é no Japão. Todo mundo lá, o salário mínimo no Japão, 2 mil, 3 mil dólares, para todo mundo. Você não tem classes, tem os seus milionários, seus bilionários, mas a 98% da população ganha praticamente a mesma coisa. Aqui é cada um, mesmo o mais mendigo, o mesmo mais vagabundo, sujeito de rua, ordinário, esse mendigo horrível que ninguém gosta, né? Ninguém gosta de, ai, que coisa nojenta. Mesmo ele já tem o vermezinho ali, de, a primeira chance que eu vou fazer, eu vou roubar alguém. E lá em cima, na figura máxima do nosso presidente, ele já arrumou emprego pro filho dele. Ele já arrumou emprego pros amigos dele. Ele já concorreu, ele não tá nem aí, ele quer o dele. E fazer os... Todos nós precisávamos parar e fazer uma reflexão. E ver até que ponto nós vamos manter essa sacanagem rolando. Porque os bancos, tá todo mundo roubando, meu. Tá todo mundo escangalhado, é só mentira. E as emissoras de TV mentindo cada vez mais. Eu vou te propor uma coisa. O meu podcast de hoje, eu sei que vou ficar um tempo sem aparecer. Primeiro que eu também tô sem internet. Tô mandando aqui de um... uma lan house, porque para variar, a dona Net Virtua me cobrou que eu não tinha, me cobrou a mais, disparou as cobranças e eu mandei tomar no cu. Tô esperando voltar a TVA, até voltar, a gente vai tocando do jeito que der. Foda-se, não morro por isso. Mas eu vou te propor uma coisa, desligue sua televisão. Não veja televisão, não veja mais televisão. Esqueça a novela, esqueça a Globo, esqueça futebol, esqueça a internet. Esqueça tudo isso. E quando você, se possível, leia um livro. Mas eu não estou falando desses livros de sucesso. Como é que é? O Código da Vinci, um Stephen King, um Carlos Drummond de Andrade, aqueles livros caretas, os clássicos. Não. Vai buscar um livro para você. Entra num sebo, veja se tem alguma coisa que te interessa. Pega um livrinho lá para você. Não, nada que seja levado pela mídia, O Segredo, os best-sellers. Não compra essas merda, Gaspareto. Você não passa perto desse lixo. Se livra desse amontoado de merda. E vai buscar suas coisas. Quer ver um autor bom para você? Ele é o Voltaire. Tava relendo Voltaire aqui, o Otimista, né? Cândido Otimista. Bonitinho, engraçado, divertido. É um troço que vem dos iluministas, né? Você já é antigo pra caramba. E tá aí. Simpático, divertido. Se você quiser, também tem o Kurt Vonnegut, no livro Matador 5, da LPM. Editora LPM, eu vou repetir pra você. Kurt Vonnegut, Matador 5. Você acha aí por 10 conto, 15 conto. Bonito livro, simpático pra caramba. Divertido, inteligente. Uma ficção científica que mistura pacifismo com demência de ficção. Puta, muito legal. Fizeram um filme horroroso em cima, né? Mas não interessa. O livro é muito bacaninha. Ah, e quadrinhos, é. Olha, quadrinhos eu aboli de vez, viu? Eu desisti, que acabou o Samurai Executor. Eu parei com quadrinhos. Eu vou fechar a comunidade de quadrinhos que eu fiz lá, porque não vale a pena, viu? Vou fechar, vou passar pra quem quiser tomar conta dela, me avisa que eu tô passando. Eu cansei de quadrinhos porque é dá murro em ponta de faca, né? Não leva a nada, ninguém se interessa. Os poucos que se interessam fazem só figuração. Eu consegui fazer com que o meu muito considerado, muito obrigado pela paciência, que é o Milton Jung, da CBN, ele abriu um espaço pra gente, falou a respeito do problema. Foi o que eu pude fazer. Arrumei contatos também, que já falou, porra, vamos processar, tem que entrar com jurisprudência, tem que entrar com ação coletiva em cima dos caras. Mas não dá, não rola, ninguém quer fazer. E eu sozinho fazendo isso, gosto dos quadrinhos, mas sozinho, negado, né, eu tenho minha vida pra tocar, né? Tenho 3 filhos pra cuidar, preciso cuidar da minha vida, preciso pôr pão na mesa. Se eu tivesse com mais gente, mais de 10 pessoas, e não basta ser colega, tem que ser pra pegar, pra fuder, pra matar na cabeça. Mas ninguém quer matar, cada um tá querendo. Então eu já vou assumir a minha postura, eu tô cancelando tudo, tô fechando tudo. Se marcar, vou fechar também o Orkut, meu Orkut ia pagar caramba. Mas não leva nada, pra quê? O que que isso traz? Ficar atrás de fofoquinha, ficar atrás de merdinha, isso não dá certo mais pra mim. Porque eu decidi umas coisas na minha vida, né? Eu tentei fazer site, não deu certo. Tentei montar minhas coisas aqui, fazer vários projetos, não deram certo. Tenho projetos rolando por aí de dar oficina, também não rola porque os caras não respondem. Você quer saber? Eu vou fazer por mim mesmo. Eu vou lançar meus livrinhos do meu jeito. Já tenho aqui um contato com algumas livrarias aqui em São Paulo para pôr meus produtos. Já estou com uma impressora bacaninha, acabou o toner, preciso comprar toner. Ai, meu Deus. Já tenho os cálculos de custo. Porra, vocês não sabem como é barato fazer essas publicaçõezinhas. Um livro de 100 páginas com a minha impressora, com todos os custos, para mim, cada livro custa 3, 4 reais. Só que eu não posso pôr esse livro a esse preço, porque ninguém, nego não compra, você acredita nisso? Um amigo meu lá, dono de uma super banca aqui do centro de São Paulo, falou, Zé, você não pode pôr esse preço aqui, isso não vai vender. Mas por quê? Porque está todo mundo cobrando um preço lá em cima, o leitor só sabe comprar desse valor. Se você chegar para ele com um livro desse tipo, não vende. A não ser se eu puser naquelas máquinas, né, do metrô. Mas ainda assim, mas não vale, porque tem que ter uma tiragem muito grande, eu vou fazendo sob demanda. Ele falou, Zé, roda uns 10 exemplares, põe aqui e vamos tocando. Eu estou com 4 livrinhos para fazer, inclusive um livrinho institucional sobre como você pode fazer montar sua própria editora com registro, editora do autor. Não confunda com abrir firma, não, é para você como autor, você pode ter sua editora. Você sabia disso? Não, né? Interessante isso. Você pode ter o seu ISBN registrado na Biblioteca Nacional. Você pode, através desse ISBN, gerar um código de barra que vai na contracapa do teu livrinho para você pôr num submarino, por exemplo. Já pensou que legal? É possível, mas ninguém faz isso. Essas informações eu fui coletando ao longo dos anos, com diagramação, com produção, com escolha de pauta, com tudo isso. Então eu resolvi fazer para mim. Só que para mim, para que eu possa fazer direitinho, eu preciso de tempo e eu tenho que correr atrás das minhas coisas. Eu sou muito dispersivo, já vou dizendo para você, eu me disperso muito. Porque eu sou um sonhador, né? Eu gosto de ficar sonhando, gosto de ficar olhando para cima, olhando as estrelas, porque a televisão é sórdida, o Brasil é um país sórdido, é um país horrível, é um país sujo, e eu quero arrumar um cantinho para ficar esquecido. Não vale a pena você se expor e fazer tantas coisas, ter tantas propostas boas, se você não faz modificação nenhuma, você não muda nada. No máximo você muda o pensamento de um carinha aqui, um carinha ali, beleza, mudou, para mim tá bom, tá mim pra dó, eu não tenho mais idade para ficar bancando o rebelde. Não, eu quero cuidar das minhas coisas, quero fazer minhas coisinhas, quero brincar com meus negócios. Não tenho mais paciência para esses negócios todos, não, negado. Me desculpe, mas eu fiz 44 anos dia 10. Agradeço, dia 10 de março, agradeço as manifestações de apoio que recebi. Mas a gente vai encerrando por hoje o nosso podcast, lamentando que não existam tantas possibilidades para que talentos como eu, que eu me julgo um cara talentoso, que eu possa chegar lá e fazer alguma coisa maior. Não tenho condições, e quem poderia fazer não faz. Então, meu amiguinho, quem não quer dar uma oportunidade para mim, não quer, então eu não vou ficar malhando em ferro frio. Vou cuidar da minha vida e espero que você faça o mesmo, mas o meu conselho é esse: não mexa na televisão, afaste-se dela. Pega seus MP3, ouve sua musiquinha, pega seus filminhos, veja seus filminhos baixados da internet. Não pega essas séries vagabundas de TV, Lost, Heroes. Isso é enganação, cara. Isso é mentira, isso é bosta. Isso é só bobeirinha que não vai terminar nunca, isso vai embora. Os gringos têm novelas no gringo, nos Estados Unidos, que estão durando há 35 anos. Se eles deixarem, isso fica pra sempre, você fica ali. Ler pro resto da vida. Meu, para com isso. Para, fecha essa merda. E se você puder, ó, vaza. Esteja no Brasil, mas não seja o Brasil. Esse é o conselho que eu dou pra você hoje. Valeu, mano. Valeu, mina, pela sua atenção. Obrigado a todos. E vamos ver o que vai acontecer por aí, hein? Opa, um abraço. Tchau. Olá, boa noite a vocês. Aqui quem fala é Fabiano Alves de Jesus, conhecido como Default no podcast. E estamos aqui, né, minha gente. O Kamen Rider pediu pra gente gravar umas coisinhas aqui, fazer um tributo a José Roberto Pereira, o BK, o JRP, né? Eu confesso que não sei o que falar a respeito do Zé. Ele me foi uma pessoa muito querida mesmo, dando um monte de patada em mim, muitas outras pessoas por aí. Desde a época da antiga Animax. E foi quando eu conheci ele mesmo. Não minto, foi na Japan Fury. Isso. O número 3, onde eles tinham uma matéria lá sobre Rama Meio. Eu me recordo que eu jogava Rama no Super Nintendo na época, via cartuchinho pirata mesmo japonês, né? Quem se importa hoje em dia com essas coisas? E me surpreendeu passar na banca ver uma revistinha falando desse anime, que na época a gente nem falava anime, era animação japonesa, né? Peguei, comprei, mas gostei no caso da revista, mas na época eu comprava Herói. E aí que foi o negócio, né? Eu acompanhava mais Herói que a Japan Fury, então, porra, deixa pra lá. Foi daí, depois de um tempo, quando a Japan Fury sumiu, ainda tava na Herói, mas não tava, né? Aí apareceu a Animax, o resto foi história. Foram 20 edições com o Zezão, mais Animax Big, que era pôster e tudo mais, um monte de traulitada direto nos leitores. Eu achava maravilhoso. Foi naquela matéria polêmica sobre o mangá do Zé, nem onde o Zé Roberto falou algumas coisas mais sérias, né? E eu mesmo me senti muito culpado. E foi mais ou menos a partir daí que eu comecei a prestar mais atenção na produção nacional e acompanhar com mais afinco a Animax. Eu vi o nascimento do Mega Man brasileiro, que foi licenciado da Hyper Comics, que mostrou-se o João Vicente e companhia lá da Amazônia fazendo sátira com os Cavaleiros do Zodíaco, sátiras maravilhosas e tudo mais. Mas acontece que o Zé deixou a Animax e daí se perdeu o contato, se perdeu um pouco da graça. Eu sei que eu fiquei algum tempo sem saber do Zé, Tanto até que arrumei um computador com internet, né? Trabalho, essas coisas. Então descobri que ele já andava por aqui. Então, trocando ideia com ele pelo e-mail, então, pelo caso da época, por fóruns, por comentários de blog, já tomei uma trauletada e ele me disse: quero que você deixe de ser um otaku. Eu levei isso a sério. Minimamente, não parei de consumir coisas que não eram pra mim. Só larguei mesmo de ser otaku de vez foi um pouquinho depois do boom do mangá aqui no Brasil, né? A Conrad, a JBC, parei de dar dinheiro pra esse pessoal. O que tenho a dizer é que o Zé Roberto me foi uma figura muito querida. Eu tinha muito nele o meu ideal de um homem que eu mesmo gostaria de ser, que expõe sua opinião, que fala o que pensa, que não se deixa levar pelo que é essa coisa que nós nos habituamos a falar de... Perdão, jeitinho brasileiro. Que o que nos atravanca tudo é que a gente não pensa em ajudar uns aos outros, a gente não pensa nem em ser sincero, é tudo para se locupletar. É tudo para fazer parte de panela, é tudo no caso para nós mesmos nos segurarmos dentro do nosso próprio nicho e a gente se prejudicar com isso. O Zé Roberto ajudou muita gente, deu conselho, explicou coisas acerca de como produzir através dos podcasts e dos textos. Criou coisas maravilhosas nos seus textos, como A Menina que Deus Queria Matar. Quem, no caso, lembra desse negócio? É um textinho maravilhoso. E, claro, os personagens dele que, infelizmente, agora ficaram num vácuo, espero que temporário, onde já foi confirmado pelo Sr. Marcos Inoue que ele vai dar prosseguimento aos Elementais, ou, no caso, o livro da Morgana. E para Dona Márcia Harumi, se tudo der certo, ela prossegue o meu nome, além de seguir, esperemos, os seus projetos pessoais. O que eu queria dizer é que poucas vezes eu me senti tão à vontade quando lidei com uma pessoa na internet como José Roberto Pereira. Esse homem foi muito importante para mim, talvez não porque... não por eu ser um fã dele, mas porque eu sentia que ele falava coisas que eu concordava muito com elas. E eu tinha comigo mesmo que ele, enquanto pessoa, tentava se mostrar num passar valores. Isso que eu acho que era o principal dele. Passar alguma coisa além de simples groselha, papo bobagem ou coisas assim. Tentar melhorar você como pessoa. Eu mesmo como pessoa, acho que melhorei muito depois que eu comecei a escutá-lo. Vou sentir falta dele. Entretanto, a vida é isso. Um dia a vida acaba e a gente tem que tocar as nossas coisas. Então, é isso que a gente tem que fazer, não é, pessoal? Valeu pelo espaço, Raider. Já falei até demais aqui. Abraço, valeuzão. Falando em publicação, eu tive numa comunidade aí do Perry Rodan. Perry Rodan é o seguinte, era um livro que uma espécie de... É um livro pulp, uma pulp fiction, de ficção científica, tinha nos anos 70. Era muito bacaninha, na época eu lia muito, tá, uma coleção imensa. Licenciado pelos alemães, tal, muito bacana, na época. Agora eu comecei a ler e falei, nossa, que bosta que é isso, cara. Porque ficou uma literatura datada, muita coisa mudou. Aí eu fui nessa comunidade porque eu queria matar a saudade. Aí você vê lá o quê? Um monte de velho. Puta que pariu. Eu quero ter um filho viado, mas eu não quero ter um filho velho. Tem um cara lá, né? No YouTube tem uma piadinha de Raido, né? Terça Insana. Eu quero ter um filho viado que um filho velho. Porra, mas meu, tudo um bando de gente velha. Que tá não sei o quê, que faz o fanzininho dele. Que faz o sitezinho do fanfic do Perry Rodder. Se tem uma coisa que eu não tolero, que eu não respeito, é fanfic e fanart. Porque fanfic e fanart é punhetagem de vagabundo. Se você vai usar o fanfic e fanart pra levantar suas coisas, beleza. Eu acho válido. Se você vai reavaliar o Cebolinha, se você vai reavaliar o próprio Naruto, foda, tá valendo. Interessante, uma nova abordagem. Não, eles fazem igual. Ou então ele faz aquele negócio pra ele, olha como eu sou bom. Ai, eu sou tão bom. Olha como eu sou gostoso. Ai, meu Deus. Aí eu fui ver o trabalho dos caras. Meu, cada merda. E só velho. Velho no sentido de cabeça velha. Eu comecei a levar um papo com os caras, né? Pô, eu também sou velho, tô com 44, vou fazer 45 agora em março. Não tem problema, vamos ver. E aí? Que eu... Meu amigo, não, porque eu leio o Philip K. Dick, eu leio Arthur C. Clarke, sim, mas e de coisa nova que você tem? Ah, não tá rolando nada, eu vou no sebo ler os clássicos. Os clássicos, aí você vê o camarada tem uma mentalidade que ele acha que o Asimov, Arthur C. Clarke, Bradbury, eles são um clássico, meu, clássico. É Júlio Verne. Clássico por quê? Porque ele definiu. O que está falando não são clássicos, são autores muito bons, mas que não são clássicos, eles são extremamente comerciais. A mesma coisa que falar que Stephen King é clássico. Você sacou qual é que é? Não, não é clássico. O clássico é Lovecraft, que o homem define. Asimov não definiu nada, Bradbury não definiu porra nenhuma. Eles funcionavam e eram fantásticos, eram muito bons. Daqui a pouco eu vou falar que o Douglas Adams, do Mochileiro das Galáxias, é um clássico. Não, mas o que acontece? Pro fã, e tem uma, não tem coisa pior nesse mundo que fã de velho. Velho fã. Fã velho. Porque, como diz o Fernando, um amigo nosso, né? Eles são crianças velhas, né? Você vê lá aquele cara de 40, 50, 60 anos. É porque eu curto o Batman do Adam West. Vá pra puta que pariu, velho desgraçado. O velho arrombado do cu sujo. Você vê que negócio? Não, porque o Adam West era o verdadeiro Batman. Eu já vi um corno falar isso, meu. Eu já vi falar um velho requenguela. Requenguela também é coisa de velho. Velho desbeiçado. Aí essa turminha, você vai lendo o texto dele? Não, porque não sei o quê. Porque o Perioda vai fazer o fanfic do Perioda. Que eu vou fazer a ficção científica. Aí você vê o site dele lá do um maluco que mora no Macapá, o professorzinho de meia tigela, que é amigo do Franco de Rosa, que fala com elas. Os caras se deslumbram. Eu até entendo porque o cara mora no meio do mato, ele mora no meio do cu do mundo, então ele tem que se deslumbrar mesmo. Ai, eu tô no meio da inteligência, eu me sinto tão poderoso. Eu sou uma coisa tão assim, tão... Oi, o que que é? Ai, fala, moleque, o que você quer? Eu faço ficção científica. Eu quero fazer um negócio pra brincar. Eu quero falar do Perirota. Vai, moleque, fala do Perirota. Perirota é um negócio assim. A nave espacial. Eu vou montar meu site aqui. E eu vou chamar o meu amigo japonês pra desenhar comigo. Desenhar comigo a nave espacial e eu vou fazer. Os caras são isso, cara. Tá bom, obrigado. Os caras são isso, cara. São essa mentalidade de molequinho. Aí você chega pro cara, meu, isso aqui tá uma merda. Tá uma merda, não! Você que você sabe? Eu sou amigo do Franco de Rosa. Eu sou amigo da Elsa Kenko. Eu sou. O que você sabe? Você não sabe nada! Você é cuzão, você é feio, você é puto de mal. Olha, olha, olha, pessoal, ele falou que quem curte os explanatores, o meu USB eletrônico aqui, é viadinho. Eu vou levar a sério um camarada que fala isso, mano? Você acha que eu vou levar a sério? É muito ridículo. Meu, publica essa merda. Eu não vou publicar nada. Eu não vou publicar porque não me interessa. Eu quero fazer a minha arte. Eu quero... essa voz é foda. Eu quero fazer a minha arte. Eu não me interesso por essas coisas. Olha que cabeça oca. Você vai ler o negócio do cara, é uma merda. Mas aí que está o pessoal da ficção científica, é isso, né? Você vai ver lá a turma lá do Perry Rodan. Aí vem um louco, né? Sempre tem um mais louco. Mas é o louco abnegado. É o cara que se acha pra caralho, né? Tem lá um maluco. O maluco abnegado é a pior espécie, né? Ele tá fazendo merda e tá achando que tá salvando o mundo. O cara resolveu fazer o seguinte, os projetos de traduções. Ele tá juntando grana do bolso dele, pegando dinheiro do pessoal, não sei o que, pra pagar um tradutor, pra traduzir esse livro do Perry Rodan, que tá em alemão. Né? Ele tá pagando um tradutor, o tradutor tá precisando na bora, não sei o que. Mas eu vou, não sei o que, vou disponibilizar, virei pra ele, bicho, das duas uma. Ou você disponibiliza, bolota, coloca banner para faturar um dinheiro para você pagar esse camarada, ou pede a benção pros alemães. Não, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso disponibilizar. Não, vamos fazer outra voz agora, né? Eu não posso disponibilizar isso. É porque não tem fins lucrativos. Isso não tem fins lucrativos, Roberto. Isso aqui é por fã. Isso aqui não é pra você ganhar dinheiro. Porra, mas é que está. A lei do direito autoral, 9.160, artigo qualquer coisa lá, ela fala de lucros diretos e indiretos. Ou seja, não tem só a grana. Se você tiver fama, qualquer coisa, é crime. O cara falando pra mim que não pode ganhar dinheiro, não pode ganhar dinheiro, não pode ganhar dinheiro. Mas ele vai ganhar alguma coisa com isso, né? Porra, então eu já sou o seguinte. Se tá na chuva, é pra se molhar. Põe essa bagaça para um site, vende mesmo, roda o negócio e com o lucro você investe. Mas você não vai estar fazendo pirataria, que você pede autorização para os alemães. Conversa com os caras, explica a sua ideia, vê o que acontece e tenta a sorte. Ah, mas eu, Roberto, consultei um monte de gente e muita gente falou que não tem problema, que isso não é nada. Aí o otário, otário, imbecil. Otário, ele vai colocar o cu dele numa reta de pirataria? Não é quem que vai? Se, agora imagina assim. Aconteceu comigo quando eu trabalhei na reserva especial, na Showvideo. Tinha lá um moleque lá, que nas grandes galerias, que tava vendendo a Princesa e o Cavaleiro, né? O desenho da Princesa e o Cavaleiro. Eu troquei uma ideia com ele, falei, meu, não faça isso, tem direito autoral no Brasil. Ah, não pega nada. Não pega nada. Não vai dar nada pra mim. Brasileiro tem disso, né? Dá no cu de todo mundo, menos o dele. Aí o moleque começou a me esnobar, né? Não, porque eu vou botar mesmo, vou ganhar meu dinheiro. Eu falei, meu, não faça isso. Não faça isso. Se você quer pôr o filme, vai lá e fala com o meu chefe. Ele tem, ele te vende por um preço justo. Aí você põe, você se legaliza. Pra que partir pra pirataria? Porque ele vai cobrar muito. Não, ele não vai cobrar muito. Mesmo porque também fazia pirata mesmo. Não, ele não vai cobrar mais. E ele tem o contrato na mão, viu? Se ele quiser, ele te fode. Ele bota no seu cu. Ah, bota nada. O que você sabe? O que você sabe? Eu falei, beleza. Não sei nada, né? Eu tô querendo alertar o camarada. Não sei nada? Beleza. Cheguei pro Luiz Roberto, lá, meu chefe. Ó, tal endereço, tal lugar, tudo não sei o que. Ele falou, ô, valeu. Ele pegou, chamou a... O BV, União Brasileira de Vídeo, que ele era afiliado, baixou a federal lá, fechou o moleque puxou cana. A troco de quê? De merda. Merda. Você sabe o que é ser idiota? É isso, é você fazer uma tradução de um negócio que não é seu. Não é seu. Eu sei porque eu fiz mangá pirata, eu fiz gibi pirata, eu lancei game pirata, eu fiz o diabo da pirataria. Mas isso foi uns 20 anos atrás, negada. Hoje nem fodendo que eu ponho a mão nisso. Teve uns loucos aí que vieram fazer uma produção de... Produção eu faço, porque eu não vou assinar aquela merda. É, eu não vou pôr a mão, na botar o meu nome ali. Quero que se foda, você quer ganhar dinheiro? Beleza, eu produzo. Monto, mas eu quero, mas tem autorização? Não sei. Ah, eu produzi, você que vai vender. Eu não quero nem saber, ó. Lavo minhas mãos, você não é adulto? Você não sabe de tudo? Você não sabe pra caralho? Então vai. O cara botou lá, pum, fubecado. Aí o que que acontece? Esse cara da comunidade tá falando assim, tá traduzindo um negócio que não é dele, vai disponibilizar de graça. Meu, isso é pirataria. Porque quem que tá ganhando com isso é o Orkut, com acessos, que não sei o quê, bereré, bereré, bereré, bereré. Ah, mas não dá nada, não dá nada. Tudo bem, pode não dar nada, mas e se der? Foi o que eu falei pra ele, você quer que a tua família passe por esse aperto? Você quer que seu pai, sua mãe, sua irmã, seus filhos vão lá no tribunal ter essa humilhação? Você quer chegar lá, você abre a porta, um oficial de justiça aqui, ó. Você quer isso pra você? Você quer? Beleza, então faz aí. Você não se garante, mano? Bem, mas depois não chora. Depois... Mas sabe o que é? Esse é a soberba do burro. Que se não... Tem duas forças perigosíssimas, negada. Que são mortais. Burrice e soberba. Burrice e orgulho. O camarada burro e orgulhoso da própria burrice. Se você vai fazer um troço desse, cala tua boca. Não conte, mas eu preciso não sei o quê. E que tradutor não sei o quê. Então faz direito. O que que eu propus pra ele? Você conversa com os alemães, oferece o mercado brasileiro. Esta merda dessa porra do caralho, desse gibi de merda, tá parado lá. Tá largado. Esse gibi de merda, não, esse livro de merda aqui do Brasil, tá parado, é sucata. Pros alemães isso não é nada, ele nunca vai reeditar, ninguém vai querer lançar essa porra aqui porque tá datado. Então conversa com o cara, ó, deixa eu lançar. Se você conversar direito, do jeito que são abonados os alemães, capaz que até banca a brincadeira. Lança uma tiragem pequena, 100 exemplares, ou faz parcerias com editoras, convence o camarada. Você vai ver lá o palhaço desse seu distribuído lá, ó. Teve uns loucos aí que tiveram a pachorra de digitar os livros, nem pra escanear. O OCR, né? Que é aquele sistema lá do scanner, né? Você põe lá, ele captura, você revê. Muito mais. Não, vagabundo digitou. Olha o louco! Digitou um livrão dessa, um catatal. E não é um livrão. São 50, 60, 70, 100, 500 livros, moleque. Os loucos digitaram. Digitaram. Tá, não precisa ver que é velho, criança velha, burra, poder... Muito bem, aí disponibilizou isso de graça, você vai lá no contador do cara, 450 downloads, o meu também tá lá, 450 downloads, meu, isso é público, cara, se o cara tá baixando, ele compra, leva isso pros alemães, ó, tá aqui, ó, fizemos um balão de ensaio, um teste, ó, e os caras tão comprando, mano, os caras tão baixando, perdão, os caras tão baixando, tem público. Lança isso de um jeito, fatura não sei o que, faz parceria. Não! Não! O burro orgulhoso consulta meia dúzia de otários. Não, faz aí, faz aí. Só que é que eu falo, quando você se fode, quando você vai ter que ir lá no tribunal responder processo, quem vai assinar lá o inquérito não é esse cara que te aconselhou, é você. Pode não dar nada, não pegar nada. Mas se pegar? Você sabe por que eu parei de fazer pirataria de mangá? Exatamente por isso, se pegar. Eu tenho mulher e filho, cara. Quando eu tava 20 anos atrás, quando eu fazia meus piratinhos, eu era sozinho. Ganhava minha grana, comprava som, comprava roupa, comprava disco, fazia o caralho, viajava, fazia não sei o que, não sei o que. Mas agora os tempos são outros. Agora eu tenho responsabilidade. E esses velhos, eles são burro pra caralho. Ele pode tomar uma fubecada de um processo. Mas, ah, mas não rola nada. Tanta gente faz. E se fizer pra cima de você, como é que fica? Você se garante? Eu não me garanto não, por isso, ó, parei tudo, vieram me encher o saco lá com o pasto coletivo e que não sei o que, não sei o que, me encheram o saco, já tava querendo parar, parei. E esse podcast aqui, eu dei uma parada também, porque eu não quero encheção de saco na minha cabeça, eu quero viabilizar minhas coisas. Mas o que acontece? Não tem gente pior do que esse povo burro e que se acha. Sabe? Você não sabe nada! Você é cuzão! Você é feio! Você é puto de pau! Olha, olha! Ele falou que curte meus espectadores e eu te militando aqui é viadinho! E aí, rapaziada? Pois é. Grande José Roberto Pereira, grande Black Knight, bosta cagada. O BK, o JRP, Lorde 7, Preta Velha, que qualquer apelido que seja, esse senhor aí que por anos, eu acho que uns 10 anos, felicitou e incomodou muita gente, né, com certeza. Aqui quem fala é Valdoir Fernandes, conhecido pelo apelido de Dr. Bias, né, no ramo dos tokusatsu e milagros aí no nosso considerado Clock Up. E falar um pouco do BK é um pouco difícil, porque ele despertou assim muitas emoções, né, despertou assim muitas reflexões, inclusive, e contestações. Isso era mais importante. Quem não gostava de acompanhar os blogs dele, do WordPress, o zerobertopress.wordpress.com, .com, wordpress.com.com, né? Ou então Passo Coletivo, né? Tinha um mundo obscuro que se chamava Pasto Sonoro. E todo final de semana tinha uma trollagem, tinha uma zoação, uma provocação em cima dos mestres, né? Nós hoje, especialmente o pessoal do fórum e o pessoal da internet, conhece o Emir Ribeiro, o Eugênio Colonense, o Malacola, né? Todos esses ditos monstros sagrados do universo HQ brasileiro. E até mesmo Sidney Guzman, ou seja, toda essa turma, graças a Roberto Pereira, né? Eu comecei a acompanhar algumas coisas do seu Marcelo Cassaro, graças também ao próprio Rolavision. Eu despertei o interesse também, porque o Zé Roberto palhava eles e tudo mais, né? Essa história de colocar dragão com teta, o caso ondulado, se casou com o vasinho. Então, tudo isso, né? Essa coisa. A Velta também, a musa dos quadrinhos nacionais, o traveco que mija ácido. Meu, foi fantástico, né? Eu tenho certeza que o BK, ele conseguiu o que ele queria, conseguiu o intento dele. Quero fazer todos nós, vocês aí do fórum, né? Inclusive a premissa do Clockcast é um pouco baseada no que foi lá o Mundo Obscuro. O BK é o nosso mentor espiritual em nome do Senhor Jesus, né? E eu mesmo com essas minhas brincadeiras, as minhas gozações, as minhas micagens aí, essa coisa de micagens, camarada, todos esses termos muito bacanas, era um tratamento família, né? É, tudo isso nós devemos a ele, né? E como diz assim o Jorge Cajuru, independentemente do que ele faça hoje, me dando o cu, por exemplo, mas ele deixou uma frase muito clássica, né? Quem não tem gratidão não tem caráter. Na minha concepção, acho que não importa se o cara foi uma pessoa que em vida tinha seus defeitos, talvez fosse antipática, era aversa à educação, os bons costumes e tudo mais, mas ela deixou coisas pra gente pensar, pra nós refletirmos um pouco da vida, mudar posturas, mudar pensamentos. Isso que é mais importante, né? Deixarmos de ser tão fãs, deixarmos de ser tão religiosos que nele, os posts que tinha lá da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino e tudo mais. O legal do BK foi isto, né? A gente é um pouco ateu, a gente é um pouco anti-otaku, um pouco anti-fã, mas não tem aquela coisa de só brigar, só palavrão. Claro que tem o palavrão, claro que tem a provocação, mas mais do que isso, é você ser você e você deixar alguma coisa para que outras pessoas, assim como você, também mudem e também revejam posturas, né? E o principal também que ele queria, que é mudar o pensamento dos autores nacionais, mudar essa concepção esdrúxula de que só o desenho é importante. O mais importante, meu cara, é a história. História em quadrinhos, seu corno. História em quadrinhos, não é pornô em quadrinhos, desenho em quadrinhos, né? E pra terminar, eu quero, antes de mais nada, recomendar a toda a rapaziada do Fórum Clockcast, os nossos manos e, porventura, os outros pessoal que acessa aí, por favor, visitem o bkhighlanter.blogspot.com. Esse é um projeto muito bacana que eu abracei, é uma ideia, assim, uma epifânia, um insight que eu tive, de juntar todas as tranqueiras do Zé Roberto, acreditando aos manos, a rapaziada do Clock Up, lógico. Quem puder ajudar, quem tiver podcast antigo do Zé Roberto, que salvou na época, site e tudo, entre em contato comigo lá no valfernandes86@gmail.com, manda zipa, enfim, faz ali, me manda vídeos, lógico, né? Ajuda pra eu publicar lá nesse, de novo, bkhighlander.blogspot.com, bkhighlander.blogspot.com, é muito bacana, tem vários links lá, podcast do Zé Roberto, no Dailymotion, no 4shared, pra todo mundo, vai ter as revistas, backup de sites, tudo. É isso aí, arigatou gozaimasu, BK, chupa gorda, gorda, chupa gorda, tá aqui, ó, chupa, valeu. companheirinho, tudo bom? Tudo legalzinho? Que coisa bonita, né? Olha que coisa linda que você tá hoje, né? Tá todo arrumadinho, cabelo penteado, tomou até banho. Que coisa bonita, você pode dar o rabo hoje, né? Vai dar o rabo bastante, né, filha da puta? É, vagabundo. Olha, cuidado que tem muita porra contaminada aí. Vai pegar AIDS de novo, vai, filha da puta. E aí, companheiro, tudo certo? Tudo belê? Vamos abrir o nosso podcast de hoje com uma mensagem especial. A rapaziada aí desse site, como é que é o nome? Papo de viado, não? Papo de homem? Não, também não. Papo de qualquer coisa, né? O que acontece? Eu acesso pelo Multiply. Você sabe que eu tenho um sitezinho no Multiply, né? O que é Multiply, Zé Roberto? O que é Multiply? Multiply é onde você coloca MP3, alguns vídeos, mas besteira. O meu site é o lordseth.multiply.com. Passa lá, viu, viado? Tem umas coisinhas, umas músicas bacanas, umas demências, umas mulher pelada e tal. Então tem um pessoalzinho que acessa o Multiply e um deles, que tá lá comigo, né? É a Elis Marchione, que coleguinha minha e tal, faz jornalismo. Ai, trabalhar pra Folha. Ai, meu desprezo por essa gente, se soubesse. E por ali, eu fuçando, não tinha nada pra fazer, voltei a fumar, ó. Ah. O doce fumo da Califórnia. Fumo do cara. Excelente cigarro, adoro fumar, faz muito bem pra mim. Muito bem. Então, eu acessei o site da Alice, tinha lá um link, né? Puta, tava sem nada pra fazer, né? Tô de férias. Já entramos aí em recesso prévio lá na editora, né? Tô coçando direto agora. Capaz que eu adiante as coisas aqui, né? Vamos ver se rola. Muito bem, eu passei lá, fui ver o papo de homem, né? Ah, deixa seu comentário. Porra, puta site careta, né, cara? Eu nunca vou entender o que, que eu levo um sujeito a fazer um site tão careta. Não, você quer fazer um site? Beleza, faz um site pra se promover. Mas traga alguma coisa, né? Mas é foda, o pessoal não tem as mães de acrescentar nada. É sempre aquela coisinha de sempre. Nhenhenhê, e gogogó. Como disse o Lobão, numa entrevista que eu li na Bis. Esse é meu papagaio. Uma entrevista que eu li na Bis, ele fala: ah, o tá faltando pau duro nesse Brasil, né? E é verdade, né? Não pau duro pra você enfiar na boca. Não, velho, não tô falando isso. Tô falando pau duro de emoção, de atitude, de ação, né? De alguma coisa nesse sentido. Tá faltando isso. E eu vendo lá o papo de homem, fui vendo, ai, cada texto. O que é papo de homem? Vamos começar então, né? O que é papo de homem? Papo de homem, como eu coloquei uma vez lá, né? Papo de homem é pra dar na cara. Papo de homem, você quer ver? É o Kibiloco. Aquele cara é macho, porque ele é corajoso. Ele é corajoso porque ele tira um sarro da cara de todo mundo, até dele. Esse cara é bom. O Coca da Boa, apesar de ser carioca... detesto carioca. Se bem que detesto todo mundo, né? Mas apesar de ser carioca, é uma coisa arrogante, né? Coisa arrogante. Classe média, né? Aquela coisa bem burguesona. Mas eu gosto do Coca da Boa porque ele é engraçado, né? Ele é divertido e tal. Mas o que acontece? Nesse site Papo de Homem, eu coloquei lá algumas mensagens, comecei a contestar a rapaziada. Comecei a colocar em dúvida, ó, não é bem isso e tal. Aí eu fui vendo a reação, como eu sou um cara muito inteligente, muito esperto, tenho aí uns quase 10 anos de internet. Já frequentei BBS, né? Porra, BBS, lembra disso, cara? Você acessava a conexão de escada, no carrier. Aquela merda, puta, era uma. Mas eu só fazia download de foto de mulher pelada. Eita, coisa boa. Entupi meu HD de 20 meguinha. 20 mega de HD é baixaria, hein? Mas enfim, o que eu tava falando mesmo? Eu fui lá nesse site e comecei a ler o que a turma tava falando. É, que coisa mais burguesa, né? Que coisa mais careta. Papo de homem tem que ter coragem, tem que ter audácia, tem que ter determinação. Mas não, o pessoal é tudo pau mole, né? Aquela coisa de bem careta, bem branca, bem chapada mesmo, aquela coisa conservadora. Aí tem lá o palhaço lá, um tal de Dr. Helt, o cara dá conselhos e não sei o que, porra. Conselhos médicos são importantes, por que o cara não põe o nome dele, né? É legal, né, porra? E tá com medo de quê? e detesta, não quer se sujar. Provavelmente, né? Porque a classe médica é nojenta, né? Ela é fedorenta, ela persegue mesmo quem não anda na linha. Mas o camarada tem aquela necessidade de se expressar, de falar, de crescer, de aparecer. Eu também, não vou negar, mas a minha vontade é mais divertida, né? Eu gosto mais de criticar, eu gosto mais de baderna, eu gosto de zona. Mas não é uma zona alucinada, sem sentido, niilista, tem que ter um fundamentozinho qualquer. Eu fui lendo o texto do cara, no que eu falei uma besteira, ele falou, não, ele tá falando de pinto. Olha, que interessante. Veja bem, o cara faz faculdade de medicina para estudar pinto. Ah, o sistema reprodutor masculino, nós estamos estudando o sistema reprodutor masculino, não é o, é o pênis, os testículos, a uretra, o bozoló, o perolengo. O perolengo, porra, você não conhece o perolengo, tu é burro pra caralho, cara. Oh, o perolengo, aquelas coisas bonitas. Porra, que papo besta, né, cara? O sujeito estuda, faz faculdade 5, 6, 8 anos pra entender de pinto, né? Pra mim, isso é um viado, viadaço. Isso é uma bichona desavergonhada. Estudar pinto, cara. Xereca vai lá, né? Xereca é... Apesar da xereca ser feia pra bexiga, que coisa horrível que é xereca. Mas é legal, é bucetinha. Tá ligada, a buceta tá ligada. Caso você não saiba, seu idiota, ela tá ligada numa mulher. Ô, mulher bissubão. Mulher bonita, né? Não aquela tranqueira da tua mãe, aquele monstro. Ai, aquele cefalópode que você adora, né? Que você pede a benção daquele lá, um monstro. Mas uma mulher bonitinha, assim, 18, 19 aninho, cheirosinha, intocada. Ai, doutora, eu tô com um problema na minha periquita. Você não quer ver aqui? Olha, olha aqui, olha aqui, olha. Ai, tá aberta. Ai, doutora, olha. Olha. Oh, isso é bom. O cara vai estudar pinto e depois o babaca vai na internet pra aconselhar os camaradas sobre pinto. Porra, além de viado, é viado metido a erudito, né? Puta que pariu! Você é viado, vai falar de corte e costura, vai falar de cabeleireiro, vai falar de caminhoneiro, né? Vai falar de pinto, tudo bem. Ah, foda-se, né? O direito do cara falar o que quiser. O que me intriga é que esses médicos, eu vou botar bastante aspas nessa palavra, médico, doutor, doutor, eles arrotam uma tal ética, uma tal moralidade que não sei o que, mas não é nem homem de colocar o próprio nome, né? É muito louco isso, né? Você monta um site chamado Papo de Homem em que os homens não se revelam, né? Não tem um cara que, se tiver algum outro lá, tudo bem que põe o nome, mas homem tem que honrar o próprio nome, né? É ou não é? O homem bota lá o nome, tá? Não, meu nome é José Roberto Pereira, tenho 43 anos, sou escritor, editor, dublê de jornalista, e bereré, eu faço isso. Bota a cara. Não é pra botar avatar, né? Bota a cara, bota o nome, porque você tá ensinando coisas importantes pras pessoas, né? Você tá dizendo pra elas coisas relativas à saúde. Ela vai... Normalmente quem lê esses sites é uma pessoa de baixa formação, então ela vai usar aquilo que está passando na vida dela, então tem que ter responsabilidade. Nós tivemos altas brigas lá nas editoras onde eu trabalhei, porque os caras queriam pôr conselho de medicina, de alimentação e de não sei o que. Eu falei, bicho, você está enfiando a mão na vida dos outros, cara. Você não pode, se você vai fazer isso, beleza, você quer dar conselho, joia, mas assuma, assina. Assina teu nome aí e assuma as responsabilidades e as consequências dos seus atos. Não. A bichona, filha da puta, se esconde atrás de um apelido. A doutor Saúde. Ai, saúde do pinto. Ai, o pinto, pinto, pinto, pinto, pinto, pinto. Que merda que é isso, né, cara? Aí, beleza, eu comecei a falar. Fala, porra, meu, se você quer ter dignidade, bota seu nome. Assina. E bereré, e bereré. Automaticamente já começam a vir aqueles imbecizinhos, né? Porque é uma coisa que eu escrevi no meu blog, no pastocoletivo.blogspot.com, é que a internet, por ser, digamos, um espaço virtual, ela é completamente imaginária, né? Virtual no sentido de imaginário. É tudo ilusão, é tudo falso, extremamente falso. Só que na internet esses camaradas projetam uma personalidade igualmente falsa, mas que é profundamente calcada no ego. A turminha não tem noção de que a internet é mentira. Tudo bem, tem um seu lado verdadeiro de informação, e bereré, tem uma parte prática, beleza. Mas nesses relacionamentos humanos é tudo falso, é tudo mentira. É tudo lorota. Mas por serem pessoas que vêm de um mundo já entupido de mentiras, o camarada não se assume como viado, por exemplo, ele vai mentindo cada vez mais, né? Mentindo no sentido não da qualidade da informação, mas em termos de personalidade. Ele vai projetando a personalidade que ele realmente é. É muito louco, ele deveria mentir mais, não, mas ele é cada vez mais verdadeiro. Ele entra nessa contradição. Ele entra nessa contradição porque ele não tem amortecedores inerciais. Não, isso não é de Jornada nas Estrelas, tô ficando louco. Ele não tem, discernimento das coisas, né? Ele não tem fundamento intelectual. Veja bem, não confunda quantidade de informação com fundamento pessoal, com personalidade. São coisas diferentes. Não confunda quantidade de informação com inteligência. O cara pode citar de cabeça bilhões de coisas, a tabela periódica de cima a baixo, mas ele é um completo imbecil no que tange a utilizar essa informação para benefício ou zoação dos outros, né? Mas o que acontece? Nesses tipos de site, você tem uma verticalização, né, das posturas. Tem aqui embaixo a macacada, no meio tem o senhorzinho macaco, e lá em cima tem o grande macacão, né, o grande antropóide, que manda em todo mundo, que quer coordenar. Tudo isso é um reflexo da sociedade brasileira, né? Essa gente burguesa, classe média, branca pra cacete, né? Mas branco no sentido de ser careta, de ser ignorante, de ser redneck. Mas um redneck assim com diploma. Com diploma, entendeu, companheiro? É o redneck que tem diploma. Um diploma fica e te consegue comprar com alguma ninharia aí, companheiro. A gente vai naquela faculdade vagabunda, dá pro professor que nem o filho da puta aí vai, e depois passa de ano, aí já vira doutor. Já vira doutor. Já cansei de ver. Eu trabalhava numa editora de livros para. Como é que é? Para academia? Não. Para educação física, né? Uma faculdade aí e tal. Porra, o que tinha de mestre, o que tinha de doutor. Que você pagou, passou, né? Aí você faz um trabalhinho furreca, rouba na internet, joga lá, defende uma tese vagabunda, pronto, é mestre. Ai, mestre, mas pra que serve essa merda? É título, cara, é pose de filho da puta. Eu quero ter meu mestre, eu quero diploma, medalhinhas para o presidente, congratulações aos veteranos e porrada nessa gente que não faz nada, né? E não fazem nada. E você pega esse site, o Papo de Homem, ele é um reflexo da nossa sociedade, né? Um bando de burguês branco, fedorento, filho da puta, que acha que pode fazer qualquer coisa, não sei o quê. Só que em dado momento, entra quem? O Zé Roberto! Eu, negadinha! Eu entro lá, eu já considero tudo isso uma imensa farsa, né? Já considero tudo isso uma imensa besteira. Porque você não está sendo honesto. Você está sendo completamente desonesto. Está sendo completamente mentiroso. Não é como um site da Panini, que é informação da revista de bajulação deles mesmo. Beleza. Não. Isso é a empresa fazendo o jogo dele. Não, isso aí é uma imensa ostentação do ego. Ai, eu manjo. Ai, eu sou foda. Olha o tamanho do meu pinto. Olha que pintão que eu tenho. Aí você vê aquela minhoquinha michuruca. Aí entra o Zé Roberto e começa a colocar em dúvida, né? Começa a cutucar aqui, a provocar dali. Mas entenda bem, não é aquela provocação burra de moleque retardado. Não. Não é aquela coisa de ofensa gratuita, não. É um negócio pensado. E isso é difícil para esse pessoal entender. Porque eles vêm de um mundo... Eu venho de um mundo em que você não pode compreender, meu menino. Eu venho de um mundo que a pessoa não entende, que eu não tô levando a sério toda esta merda, né? Mas eles estão. Eles já entram com o peito erguido, o nariz lá no teto, já se achando as supremas sabedorias, e cheios de regras, cheios de normas. Mas essas regras e nessas normas, essas coisas todas só aparecem quando querem, né? Não é nada explícito, não é nada democrático, que não pode isso, não pode isso, não pode, não. Também mesmo que se tivesse regras, eles distorcem, né? Porque é um imenso jogo de poder, um querendo saber mais que o outro, um querendo mandar mais que o outro, e o grande gorila, o grande bonobo, você sabe que é bonobo, né? Se você não sabe, procura na internet aí, ô filho da puta, vagabundo. O grande bonobo pintudo. tudo, ai, que eu manjo. Aí já quer por ordem, que tem que ter não sei o quê. É como se você estivesse num colégio católico, todo mundo de mãozinha posta, não falei posta, nem posta de peixe, seu burro. A mãozinha assim junta, todos orando a Jesus, aquela paz, aquela cumplicidade, todo mundo feliz, todo mundo amiguinho, todo mundo cuidando do dedinho, assim, manda seu dedinho, o mindinho, dá o dedinho pra ele e vai passear. Ai, Deus, você é tão, nossa, você fala coisas tão boas, ai, obrigado, você também é muito legal. Aí fica aquela punhetação louca do caralho, né? Daí quando entra um Zé Roberto da vida, um pretinho que nem eu, né? Um pretinho desbocado, nojento, e que não gosta de nada disso, aí a macacada fica alvoriçada, sabe por quê? No fundo, pelo que eu percebi, né, depois de ter conversado com minha senhora, etc, tá, levar um papo com ela, porque ela é minha conselheira, né, ela dá o meu respaldo das minhas demências, o pessoal começa a sentir ameaçado, né? Eles se sentem ameaçados em ser um mundo colorido. Ai, caralho, eles se sentem ameaçados porque eu não me comporto, né? Eu não me adequo. Eu não entro no sisteminha. Eu posso até jogar com as coisas do sistema, né? Foi o que eu fiz com os mangás pornôs que eu editei, os mangá pirata. Eu até jogo, ganho minha grana, beleza. Mas eu não tô nem aí pra essa merda, cara. Eu não tô nem aí pra nada. Mas, puta, tem pouquíssimas coisas que eu realmente me importo, e isso foi decorrência de toda essa minha convivência com essa gente. Mas esse pessoal, eles têm carência, uma carência afetiva louca, né? Um ego imenso em que eles precisam da afirmação dos outros, dos outros, precisa de estar sempre tendo pessoas que reafirmem a condição de liderança deles. É um processo mental muito louco, a mesma coisa com a televisão, né? O Fausto Silva, ele precisa da plateia aplaudindo ele. A Xuxa não aguenta ficar um dia sem aparecer na mídia. Rola uma relação de dependência. Eles dependem da atenção ali, dependem do aplauso alheio. E o povão precisa desse reconhecimento do camarada de lá. Não, você está certo, muito bem, da tapinha. Estou sorrindo para você. Só que a Xuxa, a Faustão, etc., eles enchem o cu de grana. O que que esse pessoalzinho desse site Papo de Homem faz? Enche o cu de grana? Não! É festinha! É festinha, porque quando você tira a grana, tira o interesse comercial, entra o quê? A famosa pirâmide de poder, né? Eu sei mais do que você, você não sabe nada, mas não é dito explicitamente, né? Isso fica subentendido e a turma concorda, negada. A turma acha que é certo isso, que tem que ser assim. Nossa, mas disfarça. Não, estamos conversando. Estamos conversando como adultos, estamos trocando as ideias e não sei o que, beleré. Só que no Fausto Silva é tudo muito controlado. A Xuxa é muito controlada, é tudo pra ela. E na internet não rola disso. Você pode até tentar controlar as pessoas, mas volta e meia entra um doido varrido para poder abalar essa estrutura de convicção. E essa é a função que eu alegremente trouxe para mim mesmo, que é o que? Criar caos, criar confusão, criar dúvidas, levantar. Eu não quero levar certezas para frente, né? Eu não quero que ninguém concorde comigo, muito pelo contrário, eu quero que duvidem de mim. Mas na hora que essas pessoas duvidam, elas puxam aquele arsenal burguês, você tá com inveja, porque quando o cara fala isso, é porque eu acabei de ameaçar uma posição de poder dele, né? Ai, você é um retardado, ai, que você gagueia, é que você tem mais coisa pra fazer, porra, aí já vira aquele negócio de ingerência na minha vida, porra, eu tô de férias, cara, tô sem fazer nada, já arrumei a casa, já toquei os negocinhos, eu não quero mexer no meu site agora, tô sem saco, eu detesto programação, por isso que não anda. Por isso que eu não faço minhas revisões, eu detesto ficar diagramando. Puta, não tenho paciência. Eu gosto de delirar, de escrever, de tomar meu vinhozinho, tomar o meu, né, a minha Coca-Cola geladinha com limão. Eu gosto de curtir o momento, né? Manja aquele personagem, o Todd, do Scrubs. Ele é o melhor cirurgião do hospital, é ele. Mas por que que ele é? Porque ele não tá nem aí com nada, ele tá curtindo o momento. E eu curto o momento. Não quer dizer que eu também tenho meus problemas. Ai, as minhas dores. Claro que também tem, lógico. Mas eu não vou usar isso na internet para poder me perfazer em cima de estranhos. Porque todo esse pessoal aí, você que também tá me ouvindo, tem muito parte de culpa nisso. Vocês são mendigos, cara. Mendigos que não querem só dinheiro, querem atenção, querem reconhecimento, querem apoio. Isso é uma forma de mendigagem, porque a vida mesmo de vocês é uma merda. Ai, não é não, viu? Não é não. Claro que é. O que que te leva a dar conselho pros outros? O que que te motiva? As minhas motivações, os meus fundamentos são humanitários. Eu gosto e eu não consigo ficar sem criticar os outros, porque eu me considero não uma verdade suprema, muito pelo contrário, eu me considero um inquiridor, né? Eu gosto de ficar buscando as reações alheias para conhecer o meu semelhante, para realmente ter fundamento para meus textos, né? Que o contato humano que eu tenho lá na redação é uma merda, é um pessoal muito emproado, muito fedido, são 3, 4 pessoas, você vê que eu nem cito no meu blog, elas são muito insignificantes, né? São vidas muito bestas. Mas na internet, por estarmos lidando com todo esse esquema de imagens e projeções, e egos, alter egos, avatares, para mim é uma grande satisfação, porque eu vou desmontando tudo isso, né? Eu vou lá e pim, arrebento com tudo. Mas é na moral, com alegria, né? Não é que nem esses moleques que vão xingando a mãe, falando de buceta. Eu falo de buceta e xingo a mãe, mas é com finesse, com humor, com diversão. Mas ao mesmo tempo você tem a reação alheia, que são reações de pura defesa, mas é uma defesa tão pífia, tão fraca, tão chulezinha, que não tem muito o que ser dito, a não ser olhar pro camarada e falar, meu Deus do céu. Na verdade, eu busco pessoas inteligentes para trocar uma ideia. Porque o camarada que me sacar, ele fala, porra, BK, agora eu saquei qual é que é a tua, porra, tu é foda, tu é bom, tu ama merda. Não interessa, mas se o camarada me sacar, ele vai sacar que tudo isso é uma imensa farsa, né? Mas é interessante como essas pessoas, cara, elas precisam da farsa para fundamentar sua própria vida, né? E um cara como eu, que tem a formação de humor, que eu li, puta, Costinha, o Chico Anísio, o Jeff, pra mim, eu sou humor, né? Eu gosto do humor, editei a média, porque eu rio muito, eu me divirto muito, eu gosto de me divertir, mas a minha risada é uma risada meio tristonha, porque eu tô vendo pessoas imbecis em tudo quanto é canto, cara. Eu me sinto cada vez mais isolado. Eu tô chorando. Me sinto cada vez mais isolado, porque é muita burrice, bicho. Como é que nego não saca que isso é uma imensa gozação? A turma não. E o que me intriga é que são jovens, né? É um pessoal mais novo do que eu tenho 43 anos. É um pessoal de 20, 25, no máximo ali 30 anos, né? Mas de uma caretice, de um conservadorismo, que eu fico pasmo com isso, né? Me chamam de moleque, que não sei o quê. Porra, claro que eu sou moleque, cara. Eu quero ser moleque com toda certeza. Porque se é pra ser adulto que nem esse povo, que não tem discernimento, não tem um sorriso verdadeiro, não tem uma alegria real, é tudo pelo ego, pela ostentação, pela pose. Pra que viver, né? Pra ter o seu carrinho importado, pra ter a sua casinha de luxo, pra correr atrás de não sei o que, de besteira. Porra, eu não entendo isso e eu quero entender. Galera do Clock Up Forum, meu nome é Marlo George. Eu tô aqui para falar um pouco do Zé Roberto Pereira, que infelizmente faleceu em fevereiro. É para ajudar no podcast futuro que vai, ou que deve rolar por aí. Bom, para falar do Zé Roberto, eu vou fazer aqui as minhas reminiscências aqui. Eu vou tentar me lembrar assim da primeira vez que eu ouvi falar do Zé Roberto. Acho que foi lá por 96. Eu era jornaleiro nessa época, né? Trampava de jornaleiro. E, pô, nessa época surgiram várias revistas informativas sobre quadrinhos e desenhos animados e essas papagaiadas todas. E surgiu e começou justamente com uma revista chamada Herói, que era a praga dos jornaleiros, porque essa revista saía praticamente todo santo dia. E como ela saía direto, papo de 3 por semana, Às vezes até mais, hein? É, a gente perdia muito isso no encalho. Era muito complicado. A herói e não vendia. O engraçado era isso. Aí, visto a gente chegou uma época que a gente parou de colocar na estante porque dava prejuízo. Se a gente perdia um número, era um dinheirão que a gente perdia no final. Né? Fazia uma diferença incrível no balanço. E no meio dessas revistas todas, Anime Do, Anime não sei o que, Anime Cool, teve um monte, né? É, surgiu a Japan Fury. E a Japan Fury, que eu achei que era mais uma, peguei pra ler e notei que havia uma diferença dela pras outras, né? Que era o texto. Justamente o texto. Não eram as matérias. Que falar sobre desenho animado japonês já era um saco, né? Mas os textos eram muito legais, né? Eram muito originais e vinham justamente de um camarada chamado José Roberto Pereira. Como a gente não tinha internet na época, não sabia como o cara era, não tinha ideia, só podia imaginar. E não sabia que por trás daqueles textos havia um camarada revolucionário, um anárquico, cheio de atitude, né? Que a gente conhece hoje em dia. Talvez o último autor maldito, né? Ou o primeiro brasileiro. Não, não vou dizer isso, que eu também não conheço tanto de literatura no Brasil, mas era um autor maldito, odiado, né? E, pô, pra mim foi um privilégio ter conhecido, ter conversado com ele. Foram poucas vezes, porque eu não tinha muito o que falar, eu tinha muito pra ouvir. E eu acho que as pessoas têm que aprender a ouvir, principalmente ouvir pessoas como ele, né, cara? Que tinha alguma coisa pra te dizer, tinha alguma coisa pra acrescentar. Acho que o Zé Roberto tem que entrar para a história do quadrinho nacional, não só do quadrinho, mas da literatura nacional, porque ele é um cara realmente importante. Acho que a importância dele virá com o tempo, acho que com o passar dos anos vai se fazer justiça. E apesar dele ter sido aquele camarada debochado, boca suja, como disse, maldito, ele vai ter o seu valor reconhecido com o passar dos anos, porque as pessoas, eu acho que os preconceitos, acho que a cabeça fraca, essas coisas vão se quebrando com o tempo, né? Então acho que é isso. Ele vai ser reconhecido uma hora, a sua obra também, principalmente se tiver uma continuidade. Pelo que eu vi no fórum aí, parece que já existem pessoas que estão com vontade de pôr esse barco pra andar, né? De botar o remo no mar e puxar esse barco. Eu acho que é super válido e acho que tem que continuar mesmo. Não vou me estender muito, não tem tanto assim também pra falar. Deixo aqui os meus pêsames pra família, pra nós fãs, né, cara, que também estamos sentindo com a perda. Tá sendo muito complicado, a internet perdeu muito da sua graça. Tá muito ouvir os antigos podcasts, ler os textos tá muito difícil, porque ainda tá muito recente. Então é até emocionante. Gostaria de deixar aqui o meu obrigado ao Zé, dizer que Zé ajudou bastante, viu? As ideias que você passou, eu apliquei, não só na minha vida, mas também na minha arte, seja nos livros que estou escrevendo, ou nas músicas que eu venho compondo, nos roteiros que meio que me obrigaram a escrever. E dizer que valeu, meu amigo, sua alma não era pequena, valeu a pena. Vou sentir sua falta, meu irmão. Nomes me puxou muito. Eu vou contar alguns segredinhos para vocês com relação a... Vamos falar agora do Mil Nomes, né? O porquê desse livro, né? Quando você vê por aí o pessoal que faz esses livros, eu faço pelo ego, eu faço para minha mãe ler, eu faço para isso, para aquilo. Por que que eu faço essa porra? Como você sabe, depois do rolo da macumbaria que eu saí de lá, que eu fui expulso de lá, eu entrei num processo de depressão tremendo, né? Eu fiquei deprimido pra caralho. Não tanto quanto com o que veio depois, né? Tive que ir num psiquiatra, tomar remédio, tô com os remédios aqui, depois eu falo deles. Então, eu fui um período de depressão terrível. Fiquei muito mal porque É a mesma coisa que você ser um católico fervoroso e ser excomungado pelo Papa, vai. Ou você está frequentando lá o Universal e de Macedo te põe para fora. Isso acaba com a gente, deixa a gente escangado. Alguns conseguiram superar, né? Ao longo do tempo, tal, outros não conseguem. No meu caso, eu superei por causa do Fernandão, né? O Fernandão me deu um conselho, a gente conversou, o Fernando dos Santos, o da Silva, sempre esqueço o nome daquele camarada. Mas a gente sempre conversou muito, trocamos muita ideia, ele me deu muito apoio. Conversamos bastante. O doutor Pintudo lá de Belzonte, que me deu uma força no processo, que também ele se escondeu. Tanto que eu reconheço nesse doutor Pintudo, que eu não posso falar o nome ainda dele, né? Que eu não tenho essa autorização. A gente vai fazer um podcast, eu e ele. Eu não posso falar ainda. Mas ele eu reconheço, como reconheço como um bandista de verdade. Só ele. Porque ele mantém os ideais da Umbanda com ele. Sarracene, Rivas, todos esses macumbeiros que eu conheci, nenhum deles tem a essência do pensamento umbandístico, que é a caridade, né? Que é ajudar quem precisa. Não é vender livros, não é. Até mesmo tá falando com o pessoal aqui que faz autoajuda, livro de autoajuda. Porra, o nosso mano Gabriel falou, pô, quer fazer autoajuda? Vende o livro a R$20, mas põe uma nota de R$100 junto, né? Isso é ajuda boa pro cara. Mas ninguém quer fazer isso, quer falar sobre a vida, buscar os sonhos. Tipo, é muito dessa balela. Mas enfim, voltando ao que interessa, esse camarada, esse doutor Pintudo aí, ele me deu uma força muito grande, me ajudou muito, deu um apoio tremendo, e veio do nada, ele veio assim, porque ele é um cara de bom coração. Isso é o que pega. Enquanto que todos os demais umbandistas, o doutor Pintudo e o Fernando, né? Esses caras, eles têm bom coração, porque eu meti o pé pelas mãos, fiz merda, falei besteira e não sabia o que fazer. E na armadilha que armaram, né, pra me pegar, meus dois amigos, grandes amigos, né, vieram, cada um me apoiou de um lado, até que finalmente saiu a minha absolvição, fui absolvido, né, direitinho e tal. Agora o outro tem que pagar as custas processuais, vai morrer com mais milzinho lá e tal. E tá aí, tudo bem, tudo certo. Mas do meu lado, quando eu fui sair da macumba, eu fiquei deprimido pra caralho. Fiquei muito deprimido, fiquei mal, fiquei doente. E isso refletiu, obviamente, no meu corpo e tal. Emagreci muito, fiquei chateado. Mas ao mesmo tempo, depois que o Fernando veio aqui, eu joguei fora as macumbarias, todas aquelas merda que eu ganhei de lá, de colar, aquelas tranqueiras, joguei fora, zerei tudo. Vomitei toda a merda na internet, né? Como você já soube, já viu. E ao mesmo tempo eu passei, quando eu vomitei tudo aquilo, eu fiquei em paz, cara. Fiquei em paz, a depressão foi passando, foi ficando legal, porque eu percebi que aquilo lá era o meu ego que estava ferido, né? Não era eu. Porque, afinal de contas, quando você tem fé, quando você acredita em algo, especialmente nessa coisa de macumba, você joga muito do teu ego ali no meio, né? Aquilo arrachou meu ego no meio, porque eu queria ser parte, eu queria fazer parte, eu queria isso e aquilo, não deu certo. Fui expulso, porque eu queria saber cadê a grana dessa merda, pra onde é que vai. Não, esse cara é inconveniente, bota pra fora. Por aí você mede, né? As coisas, como é que funcionam. Mas depois dessa depressão, eu entrei num período de calmaria. De calmaria, de tranquilidade mental. Porque eu simplesmente estava em paz. Mas esvaziou tudo. Quando rolando o processo, o mano lá dando uma força, explicando qual é que é e tal. Um dia andando na rua, não sei se você acredita nessas coisas, mas eu tenho aqui a minha coisinha, né? Eu senti assim, não, vai dar tudo certo. É estranho, porque a gente pensa que é uma informação que está na nossa cabeça, mas ela vem de fora, mas também ao mesmo tempo é dentro. É um negócio louco, né? Não, vai dar tudo certo. Beleza. Mas aí eu perguntei assim, pô, o que eu tenho que fazer? Não, faz seus livros. Vai atrás do seu livro. O processo criativo do Mil Nomes, ele saiu desse momento em que eu entrei na minha, digamos, entre aspas, plenitude pessoal. Que eu fiquei sossegado. Eu fiquei tranquilo, tava fazendo aquelas revistas de culinária, ganhando um dinheirinho, a casa mais ou menos, tal, criança, tal. Até esqueci de pagar a porra de um IPTU aí de 2 contos. Mas IPTU a gente negocia, tá tudo certo. Mas eu entrei depois, como é que eu cheguei até o Mil Nomes? O processo criativo eu não vou te encher o saco te explicando, tá lá no site www.milnomes.com, tá tudo lá. eu resolvi escrever um livrinho. É diferente do Mundo Sem Sol. Se você pegar o Mundo Sem Sol, você faz uma correlação legal com o autor, né? O Mundo Sem Sol, ele foi feito depois do meu retorno ao Japão. Não. Depois do meu retorno do Japão, né? Fala direito, escritor vagabundo. Depois que eu voltei do Japão, eu tive uma inspiração para criar aquele livro. Depois que eu vi aquele anime, o Poderes Eróticos, acho que Yojuto Oshii, não sei o nome em japonês. Depois que eu vi esse anime, tive interesse. Pô, vou fazer alguma coisa semelhante e tal. E criei aquele livro. Aí nosso considerado Leonardo, ao qual eu mando meu abraço respeitoso, meu saravá fraterno de nego velho. O Leonardo, que fazia o curso lá na ComArt, lá na USP. Falou, não, vamos publicar teu livro, vamos publicar. E publicou. Lançou meu primeiro livro, fui lá, peguei, tá aqui meu nome, o Mundo Sem Sol, foi uma alegria. Foi aquela correria pra fazer e tal, etc. Mas beleza, não saiu como eu queria, tá? Mas foda-se, é um começo. Quem sabe um dia eu volto e reescreva ele, né? O contrato já venceu, posso relançá-lo, não tem problema. Mas aí eu decidi fazer o Mil Nomes. O processo criativo do Mil Nomes está lá no site www.milnomes.com. Você acessa lá como é que eu cheguei até ele. Mas o legal do Mil Nomes é que ele também tem uma correlação com aquele meu momento de vida, né? Enquanto que o Mundo Sem Sol era a visão que eu tinha do Japão na época que surgiu esse Mundo Sem Sol, em que tudo é muito tenebroso, foi um período terrível que eu tive lá no Japão. Teve o seu lado maravilhoso, mas teve o lado terrível. O livro eu mostro mais ou menos. Eu depuro, eu retiro aquele lado terrível e jogo no livro, né? Eu vou dando um tapa aqui, puxando aqui, puxando acolá, e fica daquele jeito até que sair o livro, beleza. O Mil Nomes, eu posso te dizer sem medo de errar, que ele é uma espécie do meu renascimento criativo. Eu tenho meus personagens elementais, que eu não sabia o que fazer com eles. Fui brincando aqui, brincando ali, brincando aqui, brincando ali. Mas eu não sabia o que fazer com eles. Eu fui escrevendo, fui mexendo, fui brincando, fui tendo tesãozinho escrevendo com eles. Foi divertido, foi legal. Mas de repente eu tive a ideia do Mil Nomes, que era pra se chamar Estelar, né? Até hoje a patroa chama de Estelar, né? Mas é Mil Nomes. Como é que surgiu? Super Dínamo, bereré, deixa eu fazer alguma coisa. Você sabe que aquilo lá, que eu falo lá no site, aquilo lá, desculpa, né? É desculpa técnica, porque foi uma inspiração, veio a ideia de fazer um menininho super-herói baseado nas ideias que eu tenho de criatividade, de mundo sobre mundos, de fantasia. Vou fazer, mas o meu processo criativo é muito estranho, porque eu sento, eu começo a fazer, eu não sei o que vai acontecer, eu estabeleço uma linha temporal, né? Mas o Mil Nomes foi totalmente aleatório, eu não fazia a menor ideia do que estava para acontecer. Nada. Eu comecei a escrever a primeira história, né? Que cada capítulo é uma história, obviamente. Que cai o avião no quintal da casa dele. Eu me vi aquele quintal onde ele está, a casa do meu padrinho, que eu adorava. Que, aliás, eu adoro, que a casa ainda está lá. A casa do meu padrinho é um tremendo barato. Quando eu vejo aquele desenho que aparece no livro, é a casa do meu padrinho, né? Que eu adorava lá, aprendi muita coisa. Ou seja, o meu retorno, né? Meu retorno às origens. E faço cair um avião na cabeça dele. Depois que eu escrevi esse primeiro capítulo, eu falei, Zé, onde é que você vai com essa merda? O cara tá pirando, né, meu? Por que você vai fazer com essa porra, meu? Onde é que você tá com a cabeça? Aí, com o apoio da Márcia, da Harumi, né, a gente começou a fazer alguns designs, eu fui criando algumas coisas, vi alguns desenhos, fiz assim a prana, porque aí eu não sabia mais o que fazer, ouvindo o Gasparetto no rádio. O Gasparetto falou uma besteira, porque eu gosto de ouvir o Gasparetto, aquela bicha é maravilhosa, né? Ele é um tremendo barato, ele. Ele falou que a vida é um ser vivo. Pronto, criei a prana. Né? Por que prana? Porque não sei. Tinha uma ideia que eu, de um texto antiquíssimo, meu, de 81, 80, energias prânicas. Eu tinha umas besteiras assim. Não, vou botar o nome dela, menininha. Não sabia o que fazer, fui escrevendo e joguei. Como seria no pós-vida, de como que eu acreditava, né? Veja bem, eu nunca fui muito de ler livros místicos, sempre achava um saco. O Evangelho segundo o Espiritismo, Bíblia, Protossíntese, meu, eu não tinha paciência para ler esses negócios, eu achava um saco. Sabe o que é chato pra caralho? Eu não conseguia ler. Mas, no entanto, o negócio do hinduísmo bateu. Eu imaginei que quando o menininho morresse, ele fosse para um lugar melhor. Isso daí é uma música da Laurie Anderson. Lembra dela, Laurie Anderson? Oh, Superman, oh, Massanet. Aquela mulher era muito louca. Ela falou uma coisa, uma frase bem legal. O paraíso é exatamente igual onde você está agora, só que muito, muito melhor. Essa ideia ficou correndo na minha cabeça. Olha, aquela mulher é maravilhosa, muito louca. Eu guardei isso, né? Falei, porra, o paraíso é isso, é aqui, só que melhor. Eu coloquei o poste porque eu não sabia com quem falar. Nós tínhamos uma ideia, eu, o Orlando, o William e o Bill e mesmo o Peixoto, a nossa turminha. Nós tínhamos ideias bacanas de criação, de que nenhum deles utilizou, obviamente, de que os postes e as placas e os luminosos... Isso apareceu naquele filme L.A. Story, né? Aquele filme L.A., a história de Los Angeles, lá do... Isso, desse cara mesmo. Ele fala com o luminoso da rua. Eu achei interessante essas inserções do absurdo no dia a dia convencional, né? Do Steve Martin, isso, obrigado. O Steve Martin, ele para, conversa com o luminoso na rua. Eu achei interessante ele no Devacan, esse lugar. O Devacan, quem falou foi o meu amigo Vanderlei. Não, isso aí é o Devacan, dentro do universo hinduísta. Eu não sabia nada, criei um lugar melhor para ele. Embaixo do pezinho do menino, ele sente o calor da queda do avião. E ele tá totalmente feliz, alegre, os amiguinhos em volta, todos os videogames, tudo aquilo, o poste explicando pra ele que os postes e muitas outras coisas, como os animais, etc., são amigos do ser humano. O universo físico é amigo do ser humano. Aí lá fora, um monte de passarinho cantando agora aqui. É que vocês não podem ouvir por causa do microfone, mas eu tô ouvindo agora. O universo é nosso amigo, ele é nosso mantenedor, né? E no Devacão, o menininho vai lá, ele começa a ficar mais em paz ainda. Porém, aí que vem um detalhe, né? Vem o gibi do Homem-Aranha, que, caso você não saiba, é meu super-herói favorito. Eu adoro o Homem-Aranha. Vem o Homem-Aranha no pé dele, isso desencadeia uma lembrança. Ele olha pra cima, é lá que eu tenho que ir, né? Esse é um outro momento interessante no meu livro, porque eu tava num vazio grande. Eu falei, pô, onde é que eu tenho que ir? Lá em cima, né? Lá longe, na lua, no sol, ter meus sonhos lá em cima. Você entendeu qual é que é? Vou botar lá em cima. Aí eu fiz ele correr em direção ao sol, porque ele se lembrou dos seus valores, do que ele tinha que realmente fazer. Essa parte pra mim é muito especial, porque eu me lembrei do que eu tinha que fazer agora, na minha vida, nessa minha atual existência. Que é o quê? Escrever. Aí o Hector, né, que é o menininho, ele começa a correr em direção ao sol. Ele vai se desmanchando, né? Porque ele tá pegando fogo, ele vai se desmontando. O universo onde ele está ali, o Devacan, também vai ficando quebrado, vai se desmontando. O poste, o Steve, fica feliz, né? Porque ele tem um mistério também aí nessa brincadeira. Até que ele vai subindo, correndo em direção ao sol, ele se derrete, vira um outro menino, né? E ali ele encontra a Prana, que é um gigante, né? E ela diminui para ficar do tamanho dele. E ela se revela como sendo, digamos, o seu espírito guardião, mas bem mais do que isso. Eu não vou te entregar tudo, senão você não lê o livro, né, cacete? Então ela se mostra quem ela é, né? Aí eu chamei a patroa, não, ela é, a Prana é assim, assim. Ela perguntou, porra, mas por que ela não tem boca? Pô, ela tem aqui dois olhos, o terceiro olho, o cabelo, ela é bonitinha. Mas por que ela não tem boca? Eu não sabia o que responder, eu falei pra ela que a vida não precisa falar, né? Olha que legal que é isso, hein? É, a vida não precisa falar, ela tá sempre se comunicando com você. Ela não tem boca porque ela não precisa falar. Claro que eu coloquei esses pequenos detalhezinhos, né? Aí no que o meu nome consegue chegar, o meu nome, até aquele com o Hector, que é o personagem, consegue chegar até ela, ela diminui, eles se reencontram, há toda uma felicidade. Porque aí já vem um outro mistério, ela se mostra como sendo a contraparte dele, a vida. Ele olha pra ela e vê os rostos de várias mulheres que o amaram durante a vida, tias, primas, parentes. E ela vai contando, alguns leitores chegaram e falaram, ah, meio chato. Mas é que está, esse livro do meu nome, ele é a base do meu universo criativo. Ele é a essência do meu universo criativo. Se você pegar a capa, você vê um menininho aqui, que o peito dele tá saindo uma estrela com as asas. Isso aqui não é de graça, negada. Isso aqui é a minha libertação. A minha, do J.R. Pereira, Zé Roberto Pereira, filho do seu Benedito e Dona Maria. É a minha libertação, porque eu me encontrei no mundo, na minha função. Quem de nós pode dizer isso, né? Quanto que eu penei, quanto que eu pastei para chegar até aqui, eu consegui jogar nesse personagem todas as minhas angústias, todos os meus medos, mas principalmente todas as minhas alegrias. Chega um momento em que ele toca a prana, né, que é a vida. A vida retribui para ele toda a paixão. E eles têm, digamos... Essa parte é meio polêmica de comentar, porque, na verdade, se eu usar a palavra, o nego vai achar bobagem, porque tem muita gente burra, mas não é... Mas a palavra correta é gozo. Ele tem um gozo, mas não é físico o negócio, porque ele já tá morto, né? Ele não é mais um menino, ele não tem um orgasmo, ele se reencontra. E ela também reencontra ele após alguns milhões de anos, né? Então estão muito felizes. Há aquela iluminação toda ali. Esse é outro segredinho do meu livro que eu não vou contar. Mas de qualquer forma, ele reencontra ela, eles se recuperam. E ela mostra pra ele, então, já que a gente se reencontrou, o conceito do supramundo. Que é o que ela faz descer um candelabro celeste, assim, apontando ele ficar ao lado dela numa flor. Que é um crisântemo, a flor. A nave espacial dela é um crisântemo. Desce todo aquele universo como se fosse um candelabro. Ela vai explicando para ele, está extasiado, porque não se lembra, ele perdeu isso, mas como ele se reharmonizou com a vida, como ele se reharmonizou com a personagem, ele consegue ver o universo, mas também de acordo com o entendimento dele. Esse detalhe interessante, porque você deixa a história flexível. Você pode fazer ele entender de outras maneiras, né? Isso no final do livro é explicado de outra maneira. Você vai ver que legal. E ao mesmo tempo, a Prana tem que levá-lo para conhecer Deus. Deus não, é Los, que é o manutentor, é a mente que comanda todos os seres humanos, vivos e mortos, do passado, do presente e do futuro. Você perceba bem, a mente humana já é um planeta. Aí você tem a mente humana, ela não está ligada a teorias físicas, né? Ela não está no físico, a mente está atrelada à alma, e a alma não é física. Veja bem, no que a pessoa morre, essa alma migra para outro lugar, né? Ela vai para outro canto. E é muito louco, que eu estou vendo um documentário, aliás, quero recomendar mesmo para você, baixa aí um documentário chamado Through the Wormhole, Através do Buraco Negro, com a apresentação do meu amigo Morgan Freeman, o nego velho lá, macumbeiro, aquele lá. Aquele é macumbeiro nervoso. Ele parece meio com o meu padrinho. Baixe esse seriado, essa série da. Acho do Science Channel, né? Tem lá no Legendas.tv. Baixa, assiste que você vai pirar. Teoria das cordas, os universos paralelos. É interessante como bate muito com algumas ideias que eu tenho do Mil Nomes. Mas de volta ao Mil Nomes, o menino, ele, o Hector, ele é apresentado até Los, que é a grande entidade, que é o Sol, na verdade, né? É um trocadilho, não, é um anagrama com relação à palavra Sol, né? Porque eu sou ruim para criar nome, viu? Aí Los dá para ele alguns poderes, explica direitinho, mostra como é que é o Sol, que é um lugar cheio de ajuda, de criaturas fantásticas, toda bela. Enquanto ele reencontra uma parte dele, que ele se descobre como sendo Mil Nomes, né? A Prana já avisou antes, mas não, ele se viu quem ele era, se acertou. Aí ele vai conhecer a Lazerir. A Lazerir é a cidade mágica do Sol, né? São várias mãos erguidas assim no chão. Um lugar bonito, cheio de criaturinhas e de crianças e seres fantásticos. Porém, em dado momento, o Mil Nomes, eu não vou contar o livro não, não se preocupe não. Em dado momento, o Mil Nomes, ele encontra uma outra personagem saindo do meio das águas, assim. Esse detalhe também é muito legalzinho, porque do meio das águas, ele tá vendo assim um rio, porque é muito louco, né? O Sol, que é uma cidade, é um super planeta. Mas o Mil Nomes, ele é muito simbólico, ele é muito freudiano, meio junguiano também, assim, que Jung também é um puta de um louco. Em dado momento ele vê assim, aquelas águas ali, sai do meio das águas, sai uma chinesinha. Mas por que águas? Porque é uma região fronteiriça, né? A água, ela cobre vários tipos de estado, né? Sólido, líquido, gasoso. E é uma fronteira. No que essa fronteira é rompida da percepção dele, que é a vida, ou seja, a Prana apontou para ele, ele descobriu o quê? A chinesinha, que é o quê? A morte. Ai, mas a morte não é do Sandman. Não tem nada a ver com o Sandman. Essa é uma outra coisa. Não tem nada a ver. A chinesinha se apresenta, ela é a deusa da morte. Ele olha para ela assim, ele toma um susto, né? Porque ela tem aqueles olhos pretos assim, né? Estranhos. Ele fica assustado, mas ele vai lembrando de uma vida anterior que ele teve, né? Com ela. A vida anterior que ele teve é bom, né? Animal, animal, animal! Uma vida anterior em que ele se encontrou com ela. Então ele ouve umas explosões, cheiro de pólvora. Ele não sabe o que é aquilo. E a menininha olhando para ele, até que finalmente ele lembra o nome dela. No que ele diz o nome dela, que o importante era dizer o nome, que o segredo está no nome. No que ele disse o nome, lembra do Chihiro? Da desenho do Chihiro do Miyazaki? A magia do Chihiro, da véia, a bruxa véia, é trocar o nome dela por outro. Quando você troca o nome, se transforma em outra pessoa. Esse é um dos grandes lances desses pessoal, desses iniciáticos. Eles mudam seu nome para você virar outra coisa, para te aprisionar. No que você escreve o seu nome, digamos, o seu nome iniciático, você vira outra coisa. Você não vira você. Sacou qual é que é? E se ele, no caso do meu nome, se ele dissesse o nome dela corretamente, era um momento muito decisivo. Ele podia voltar tudo de novo, ela ia acabar com ele ali mesmo. Ele ia voltar para a carne, né, para o mundo, para ele reencarnar e aprender de novo. Mas como ele disse o nome dela certo, aí as coisas se juntaram. Porque dentro do meu conceito, o conceito dessa minha história, o meu nome é um personagem que é três, na verdade, né? É um personagem triplo. Porque, veja bem, ele é a vida, a morte e o homem. O meio é o homem. Os dois, a vida e a morte só existem em função do homem. Não existe vida e não existe morte sem um homem. Ah, mas e os bichos? Os bichos são, digamos, criações da percepção humana. Vai guardando isso, hein? À medida que o nosso querido Mil Nomes vai percebendo o universo em volta dele, falta uma coisa, ele precisa se conhecer por dentro. E isso as menininhas ajudam ele, né? Fazem ele se mergulhar em si mesmo, buscando a sua casinha, o seu lugar secreto lá perto do coração dele, que é uma grande bola de fogo vermelha. Tá lá a casinha dele, ele guarda os brinquedos, ele grita com... porque ele grita alto, porque finalmente ele voltou à casa dele, que aquele é o lar dele, não era o lar na terra. Só que antes de entrar na casa, ele olha assim, tá as duas menininhas pedindo para entrar, né? Elas não podem entrar sem permissão dele. Elas esticam a mão pedindo assim para entrar. Ele deixa, aí os três entram na casinha, né? Eu só vou contar até aí. Daí para frente acontece um monte de coisa. Porque nesse momento é especial, porque o Mil Nomes, ele fez a interação entre a vida e a morte. Não é que ele dominou, não é que ele controlou, não é que ele se colocou acima ou abaixo, ao lado, não. Ele fez as pazes. Isso foi um processo interno meu. Eu transpus para esse livro essa minha situação. Eu fiz as pazes com a vida e com a morte. Depois que deu todo aquele rolo, aquela baderna da macumba, eu fiquei perdido, confuso, doente. Por um processo mental, rolou alguma outra coisa que não convém mencionar. Por enquanto, você vai achar que eu estou ficando louco. Aliás, mais louco do que eu já sou. Eu achei por bem transpor isso para o meu livro, né? Transpor esse momento para o livro, explicar como é que é, como é que funciona. E finalmente eu voltei para casa, mas com o conhecimento e o controle da vida e da morte. Obviamente, depois que eu escrevi esse livro, algumas coisas me aconteceram, né? Eu vou abrir agora alguns segredinhos para você. A gente fez aqui o livro, tal, terminamos o livro. Eu corri atrás da editora, conseguimos publicar. O senhor Luiz Fanelli, lá da editora Ícone. Coincidentemente, não teve o menor cabimento, mas ele tinha lançado alguns livros do pessoal lá da Ordem Iniciática, né? Do próprio Rivas. Eu não sei, ele estava procurando gente, passou uma moça no Orkut, olha, eu tenho os livros aqui e tal, queria ir caminhar para o seu Luiz. Aí eu mandei dizendo, ah, fui de lá, fui expulso de lá, aí que ele me recebeu, né? Para você ver que a Ordem Iniciática, ela abriu portas para mim, na verdade, né? ela mais me libertou do que aprisionou. Aí foi aí que eu pensei uma coisa, uma grande verdade que o Fernando, um Fernandão lá, não é o Fernandão, que o outro grandão falou, é preciso que hajam esses lugares, sabia? É preciso que haja a Igreja Universal, Davi Miranda, e mesmo esse, mesmo a ordem iniciática, tem que ter. Porque o pessoal precisa disso, se não tiver isso, eles vão ficar cada vez mais pirados, e ali pelo menos eles dão uma pausa para se reorganizar e se reencontrar. No meu caso foi mais traumático, porque eu penei muito, né? Eu sempre fui muito apaixonado, porra, eu sou dragão, eu sou de peixes, eu sou Xangô, não que isso seja de verdade, são arquétipos meus, né? Então, quando eu fui sair de lá, foi uma merda louca. Porém, quando o Mil Nomes ele se reencontra com a Prana e depois com a Kalan, com a vida, com a morte, veja bem, o que, que é a vida? A vida é aquele momento que você inicia, que você sai de dentro da sua mãe, pá. Ali é a vida. Pode sair um pouco antes, um pouco depois, você faz. Pô, você sai da xereca da sua mãe ou da barriga da sua mãe, pô, a vida começa ali. Ah, mas não tem um período antes? Sim, mas antes, até lá, antes de você sair, você ainda é carne dela. Depois que você saiu, você é a sua carne. Ali começa a vida. E o que, que é a morte? A morte é quando você finalmente, o maquinário para de funcionar. É uma linha. É isso mesmo, uma linha temporal, né? O tempo varia para cada um tem seu tempo específico, mas veja bem, é uma linha. Agora, o que aconteceria com o personagem que consegue ter o controle sobre a vida e sobre a morte? Ele fecha e forma um círculo. É isso que aconteceu comigo, eu me harmonizei. Eu criei um momento de paz, quase espiritual, né, em que eu pude compreender melhor não só o meu processo criativo, meus personagens, como eu mesmo. Quando ele se reencontra com a Prana, depois com a Kalan, ele vai para casa, quem está indo para casa sou eu. Sacou qual é que é? Eu me encontrei em casa, eu só queria guardar meus brinquedinhos, guardar minhas coisinhas, tal, gritar, porque meu coração estava debaixo do meu coração, reencontrei meu coração, e convidei a vida e a morte para ficarem ao meu lado. Não como inimiga, você percebeu que estavam separadas? A Prana estava só me tomando conta, sem falar nada, me ajudando, e a morte lá longe. Aí que acontece? Eu vou fazer o personagem conversar com a morte, mas aí já entra para um outro lado, que já tem a parte do videogame, toda a concepção do personagem, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas se você entrar aqui na contracapa do livro, você vê aqui são três, quatro personagens. A chinesinha Prana. Ah, não, a chinesinha Kalan, aqui sentadinha a Prana, você vê que até a cor dela tá um pouco diferente, né? Você vê aí na contracapa, que não fez os efeitos, deixou ela assim meio levinha, né? Tá aqui o Mil Nomes com a cara de bobão dele, né? E à esquerda aqui está um outro personagem. Quem é ele? Eu não posso dizer. Você tem que ler o. Você tem que ler o livro para entender, né? Mas tá, ele tem a função também na história, né? A Márcia fez ele na versão menorzinha, mas ele é bem maior. Esse cara aqui é perigoso. E é uma parte interessante. Nessa parte, eu não vou contar agora, depois que o livro ficar mais popular, eu conto qual é que é, né? Mas você percebe que eu estou fazendo uma pequena analogia de mim para mim mesmo, né? Eu estou pegando as coisas ruins e coisas boas que eu tive, estou colocando na história para poder fazer um entretenimento legal. Aí eu vejo o pessoal nas comunidades por aí, que tá querendo fazer, ganhar dinheiro, ser famoso, e que não sei o que, bicho, cá entre nós, eu acho isso tão pequeno, tão ridículo. Se alguém chegar amanhã, olha, eu quero fazer um desenho animado do seu livro, fala, tô. Você quer me dar um dinheiro? Beleza, dá um dinheirinho aí, pô, mas você não tem condições? Tô, pode fazer. Porque no, isso aqui é uma analogia da minha vida. Como é que eu vou ter coragem de botar preço na minha vida? Eu não consigo fazer isso. Como é que eu consigo botar preço na minha criação? Claro que no sistema econômico que está aí, se pagar o licenciamento, beleza, paga, põe aí, dá, beleza. Mas se um molequinho chegar para mim, eu posso fazer uma animação? Pode. Ou eu posso fazer uma fanart? Pode. Ou eu posso fazer uma história? Pode. Eu posso fazer um fanzine para ganhar dinheiro? Pode. Não precisa nem pedir, pode fazer, eu deixo. Mas se uma empresa, aí é diferente. Porque eu tive um trabalho para fazer, já entra numa outra esfera, entendeu? Mesmo a ícone, que de tempos em tempos tem que me prestar, fazer uma prestação de contas com relação ao que foi vendido, etc. Eu não tô nem aí, eu nem pego dinheiro, eu não preciso. Primeiro que era ninharia, micharia. Segundo, bicho, que fosse, vai, R$1 milhão. Bom, fosse R$1 milhão, eu comprar uma casinha nova pra mim, tá? Deixar os filhos legais. Mas coisa é tão pouquinho, se vendesse toda a tiragem, vai ganhar R$1.200, R$1.500, não vai vender isso nunca. Vai demorar um ano ainda, vai ter que rolar muita coisa. Eu não consegui ir na Bienal, a Saraiva ficou de dar um apoio, não deu. E dá tudo dando. Ah, meu! E sem contar que o pessoal dos outros sites que ficaram de apoiar, não apoiaram. Nego que tem bronca de mim, e que fica boicotando meu livro. Outros que escrevem lá me xingando na editora. Você acha que isso resolve alguma coisa? Você acha que o editor vai fazer alguma coisa? Uma vez que o contrato está assinado, está tudo feito, você acha que ele vai se incomodar? Ele vai ficar, na verdade, vai ficar satisfeito, né? Que escreveram, me xingando lá para editor. O editor falou, é, que besteira. Por quê? Sinal que eu estou em evidência, né? Sinal que eu estou fazendo um bom trabalho de divulgação. Estão escrevendo e tal. É difícil quando você escreve um livro e ninguém fala nada. Ah, mas estão falando mal. Não, estão falando mal porque tem mais uns 30, 40 que falam bem, mas não escrevem. Isso é que é importante. Fiz a minha promoçãozinha, não fiz o lançamento ainda por dois motivos. Eu não gosto de lançamento. Não gosto. Acho, não bate com o meu jeito de ser. Mas eu vou ver se eu faço, tenho que falar com fulano. Mas eu, por mim, eu vou empatar o máximo possível. A patroa não gosta, acho que estou errado. Eu quero mais é licenciar meu produtinho lá fora. Tem alguns agentes, tem um pessoal que eu conheço, estou mandando meu livro, estou conversando com eles, arrumei uma agente aí para me receber um dia aí, vou conversar com ela, explicar qual é que é. Tem um professor que faz curso de ciência da computação para games. Ele comprou meu livro e olhou e ficou alucinado, né? Mandei um e-mail para ele, não respondeu. Mas beleza, o importante é meu livrinho existir. O importante é a ideia estar aqui concretizada. É isso. Ai, dinheiro, fama, aparecendo na televisão, Jô Soares. Estou vendo para ir no Jô Soares, sim. Quem sabe eu consiga, já pensou? Opa, lá, lá. Eu tentei em alguns outros lugares, mas não dá, mas o Jô Soares é complicado, mas de repente, quem sabe, né? Tem uns amigos que estão vendo isso pra mim, tem alguns mano velho mesmo, pessoal que tá fazendo trabalho de divulgação interno, mas é difícil, porque é tudo panelinha, é tudo coisinha, é difícil. Mas no lançamento a gente quer ver se a gente faz um painelzinho, já tem aqui o banner. O banner tá atrás de mim, que eu tenho vontade de deixar ele aqui, não levar pra lugar nenhum, porque eu morro de ciúmes do meu personagem, mas tem que fazer, né? Ah, não sei, eu sou tão dividida, ai, eu sou divididíssima, eu sou confusa. Então tem um pessoal que tá dando uma força pra ver se eu vou no Jô Soares, pra... porque não interessa se vende, né? Vamos deixar isso muito claro. Não interessa se vendo, não. Claro, pra editor tem que vender pra poder continuar a produção deles, mas pra mim como autor, para eu como autor, tanto faz, velho. Quero mais é que meu livro seja lido, vá pra frente, mas eu já alcancei esse objetivo. Eu sou Fernando Aoki e estou fazendo um tributo a Zé Roberto Pereira. Na verdade, é complicado lembrar... Eu não consigo lembrar mesmo quando eu comecei a ser amigo do Zé. Eu lembro muito bem daquele fatídico encontro na Abrad em 1986. No qual ele pegou, olhou na pastinha de desenhos, eu tinha 19 anos, e ele esculachou o meu trabalho, dizendo que era muito careta, muito babaca. Eu não sabia o que era um punk, descobri da pior maneira possível, e quis que aquele cara fosse pro inferno. Alguns meses depois, sempre acompanhando a turma do Peixoto, eu acabei começando a frequentar a casa do Zé. Isso eu lembro. Agora, uma coisa que me fascinou, uma coisa que me marcou bastante. Estava eu, depois de ter visto aqueles fanzininhos lá deles, couro de cutuno, aquele monte de ideias, punk, revoltado, o personagem principal dele que era o Lucas, e os elementais, claro. Um belo dia eu me deparo com um texto, um pequeno texto, que eu não sabia, na época não sabia que estava correlacionado com o universo ficcional do Zé, parecia um conto avulso, onde ele falava de princesas no estilo medieval, fantasia, uma coisa que eu não tava, na época eu não estava acostumado a ver. E eu li aquele conto. Cara, eu achei aquilo muito bonito, poético, bacana, falando sobre amizades, falando sobre companheirismo, amor. E definitivamente, a partir daquele dia, eu virei fã dos escritos do Zé Roberto Pereira. E a partir daquele momento, eu comecei a me aproximar e me tornar amigo dele. É lógico que foi por interesse. Pelo amor de Deus, né? Eu estava querendo aprender a escrever com aquele nível de qualidade. Ele era o único que mostrava uma coisa naquele nível de qualidade. Não, minto. Na época, o Peixoto também dava suas arranhadas e eu admirava muito o trabalho dele. Mas com a qualidade das palavras e da criatividade e das descrições que o Zé tinha. Gente, não vou negar, eu andei vendo gente que conseguia chegar em níveis parecidos. Mas definitivamente, daquele dia em diante, eu aprendi a admirar o Zé enquanto autor criativo, original e, por que não dizer, único. E realmente eu parei de esquentar a cabeça com o neguinho acusando ele de plágio, embora eu me preocupasse com o fato dele ser meio caótico e chutar o pau da barraca. Esse é meu depoimento. Boa noite, obrigado. Essa historinha que eu te contei é para você ter como exemplo que a vida é um negócio muito complicado. Se você não faz o que você quer, negão, não vale a pena viver. Vai viver por quê? Pelos filhos? Os filhos vão embora. Vai viver por dinheiro? O dinheiro passa. Viver por uma casa? Tudo isso é bobagem. A única obrigação que você tem é satisfazer não seu ego, mas aquela vontade pessoal sua de criar alguma coisa. Eu não vou entrar em muitos detalhes com isso, que eu vou te contar uma outra história. Isso aqui é a segunda parte do nosso podcast. No ano de 1964, numa família aqui da Bela Vista, aconteceu uma coisa muito legal. Uma dona de casa foi até um pai de santo. E ela foi lá para se consultar nos anos 60, aquela época de repressão e tal. O pai de santo era um negócio não muito bem aceito. Ela foi lá se consultar, porque o pai de santo era amigo da família. Então era um homem muito respeitado, um macumbeiro velho muito respeitado. Ela chegou lá, veio lá, baixou uma entidade chamada o Boiadeiro. Boiadeiro, leva o boi, boiadeiro, laço o boi. Tinha esse ponto que a gente cantava na ordem, né? E o boiadeiro incorporou, baixou lá no homem, virou para ela e falou: você vai ter mais um filho. A mulher arregalou os olhos e falou: não, mas eu não posso, porque ela não tinha útero mais, né? Ela perdeu o útero dela quando nasceu a filha dela, né? Não, não posso, seu boiadeiro, que não sei o quê. O boiadeiro apontou para a cara dela e falou: você vai ter mais um filho, ele vai vir de muito longe e vai te dar muita alegria. Desincorporou. Beleza, corta. Estamos na cidade de Divinolândia, pertinho de Belo Horizonte, em que uma mulher muito alviçareira, uma lavadeira, com muitos filhos, teve o seu marido, negrão preto, retinto, foi trabalhar na usina de Paulo Afonso, né, na construção da usina. Ele foi para lá, ela ficou sozinha. Nessa época apareceu pela cidade um circo mambembe, um cirquinho, né, daqueles que tinham, agora acabou tudo, né? Esse cirquinho tinha um mestre de cerimônias que era um alemão loiro, de olho azul, muito bonito, muito forte, com não sei o quê. E ele apresentava o show com seus leões, com seus palhaços, aquela coisa bem paupérrima, né? Ele fazia isso de cidade em cidade. Essa mulher teve um affair com esse camarada. E com ele, ela teve um filho loirinho, branquinho, tal. E todo mundo achava que era do marido dela, o Justino. Olha o nome do homem, né? Quando ele voltou, viu ela grávida, desconfiou. Mas no que nasceu a criança, viu que ela era loiro, do olho claro, e ele era negrão. O cara virou e falou: você se livra desse menino. Dá um fim nessa criança, que eu não quero ele aqui. O incrível é que nessa época, ela recebeu a visita de uma amiga que estava vindo para São Paulo, né? Trabalhava aqui em São Paulo como empregada. Ela chegou para essa amiga e falou: leva para São Paulo. Faz esse favor para mim, pelo amor de Deus. Se eu ficar aqui, vai dar alguma tragédia. Naquela época era foda, viu? Essa amiga, condoída e tal, ganhou um dinheirinho também, suponho. Pegou o ônibus de Vinolândia e veio para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, com o nenê todo sujo, cagado, foda para trocar, aquelas coisas, nenê chorando muito. Sabe como é que é, né? Tinha uns 2-3 meses de nenenzinho. Ela foi para onde? Ela foi para cá. Naquela época você viajava com criança normalmente, né? Não tinha documento. Não tinha nada. Ninguém te encheu o saco. Uma preta, porque essa mulher era pretinha. Com um nenê branco no colo, o pessoal desconfiava, mas ninguém falou nada. Normalmente iam parar ela, tomar a criança, fazer um sururu. Não, passou batido. Horas e horas de viagem. Nada, ninguém falou nada. Desceu na rodoviária velha aqui na Luz. Ela foi caminhando até ali a casa da mulher, né, da chefa dela, da patroa dela, na Bela Vista. Ela entrou assim na casa, tal, com o nenê. A dona da casa olhou assim, ouviu aquele choro, foi lá ver o que que é. Maria Paula, o que que é isso, Maria Paula? Maria Paula, no que ela olhou, a véia gelou, rapaz. A véia gelou. Meu Deus, o que que é isso? A filha mais nova dela chegou, menina de 11 anos, né, 10 aninhos, chegou, olhou e falou: ah, meu irmão chegou. Não preciso dizer que esse nenê sou eu, era eu, e que essa mulher é a Dona Maria, minha mãe adotiva, né? Essa história é verdadeira. Mas o grande medo dessas mulheres, né, que elas ficaram todas assim, emocionadas, que a minha mãe contou a história do boiadeiro, que não sei o quê. O medo deles era meu pai, né? O seu Ditinho. Pô, já estraguei a história, já contei que ele é meu pai, né? Porque elas estavam com medo dele, porque ele era muito imprevisível, ele podia dispensar, que ele era foda e tal. Aí botaram o Zé Robertinho, né? Porque não tinha nome, no bercinho. Aquele choro, que ele chorava muito, desmamado, uma criança muito nervosa. Aí chegou lá, esperaram ele, o seu Ditinho chegar, ele chegou de tarde, o seu Benedito chegou lá. Muito sério, chapelão. Viu aquelas três mulheres chorando no sofá e o choro de criança lá, né? Aí a mamãe fala: ah, que boiadeira, aí já foi aquela, quem fuar, né? Que boiadeira, falou: minha irmã já chorando, meu irmão já. Maria Paula: não, porque eu trouxe menino. O velho já fez aquele gesto pra todo mundo parar. Silêncio, né? Aí ele foi lá, olhou no criança, olhou, virou para: vamos adotar ele. Esta é a história de José Roberto Pereira, esse que está lhe falando agora. O meu nome nasceu de um namorado da minha irmã, que se chamava Antônio Roberto. Ela tinha na época uma namoradinha que atirou o Antônio Roberto, senão ia dar um fuá medonho, né? Uma briga doida, que meu pai soubesse, o pau ia comer. Eu virei José Roberto Pereira. O meu pai, ele tratou de ver a papelada, entrou em contato com a minha mãe adotiva, regularizou tudo. E eu fui criado por negros da Bela Vista. Eu, branco, porque eu sou branco, né? Fui criado por negros na Bela Vista e me tornei hoje o que sou, um descendente de alemão, com um avô soviético, russo, uma coisa muito estranha que não tem registro disso. A minha mãe era uma mulata bem clara e hoje eu sou casado com uma japonesa e com ela tenho 3 filhos. Você vê que coisa maravilhosa? A vida é isso, né, galera? Se você... Cada um de nós tem uma historinha para contar. Um dia eu espero que você conte para mim a sua da mesma maneira que eu estou contando a minha para a sua, para você. Mas por que que eu conto isso? A troco de que eu estou falando isso? Para você ver que do lado de cá não tem um babaca qualquer, né? Tem um artista mesmo. Eu nasci do circo, né? Atravessei o país como nenezinho. Tive 3 mães. A que me pariu, a que me transportou é a que me criou. Essa trindade sagrada é o que guarda o meu coração, sem contar também o meu pai, o seu destino, que ele me deu aquilo que o meu pai não deu, o nome. A minha realidade, a minha existência se deve a esse homem. É por isso que eu sempre que eu posso, eu rendo graças e louvações a esse homem, que por mais duro e rígido que ele tenha sido na sua, digamos, personalidade, eu tenho certeza que eu fui o melhor filho que ele teve. Que eu não tenho, eu tenho meus defeitos, puta, como tem defeito? Mas eu saí melhor que todos os meus irmãos, meu irmão mais velho falecido e a minha irmã atual, eu me saí melhor que eles. Não é fácil, é uma vida muito complicada, muito difícil. Mas eu estou me dando bem, né? E com isso se encerra o nosso podcast de hoje. Desculpe se eu não atualizei, que a barra anda meio pesada, né? Quero mandar um abraço a todos os manos que nos apoiam todo esse tempo na Zé Roberto Press, que continuam lendo meu blog, acessando nossos outros blogs, o Lamen Sopa, o Aikorama, que é o Kamikaze. Devagarinho nós vamos nos acertando, né, gada? Não leve muito a sério as coisas, não. E de preferência, pega o teu talento e investe nele. Senão a sua vida vai ficar tão vazia quanto esses caras que eu citei. E é isso que você quer pra você? Eu acho que não, né? Um abraço pros manos, beijo pras minas. Até mais, negada. Muito obrigado.